Tá no hospital, né, Raimundinho, trabalhando. Tá, pois não. É, Raimundinho, para meu filho Fabinho, minha filha Raquelinho, meu filhinho Raon, netinho João Lucas, netinho Henrique e todos que estiveram ouvindo esse programa em qualquer ponto de Boca do Acre. Um abraço para todos, tenham uma ótima semana abençoada e fique com Deus. Beleza, Rosa lá da Praia do Gado. Ei, Valderina, cadê tu, hein, Valderina? A Valderina tá bem por aí, né? A Valderina tá trabalhando na rua aí. E tem hora que ela grita que ela não fala nada, tem hora, né? Fica rouca. Valderina, nem deu pra mim ir comer o pato bastu ontem, ó. Mas justamente mais o Crispim. Mas uma hora vai dar, pra mim comer as comidas boas aí que a minha amiga faz. Fala aí, Betinho! Ô, bom dia. É, e pra você aí, tá bem de saúde, graças a Deus. É, beleza. Um abração pra família, beleza. Caizá, um abração aí pra você também. Deus abençoe a sua família também. A todos, né? Ô, Raimundinho, toca aí a música do Zé aí pro Caizá animar, se animar. Vai naquela que eu sempre peço. Né? Garçom dispensa saideira. Tá, beleza? Tchau, obrigado. Ê, Betinho tá ligado no programa, Betinho, rapaz. O Betinho ontem tava todo besta, rapaz. Tu manda uma gelada. Ei, Betinho, ontem eu falei contigo que tu não deu nem confiança pra mim, né, bichinho? Tá bom, tu vai ver quando eu te pegar, viu, Betinho? Pra tu se ajeitar, viu? Tá bebendo por aí, fica besta aí, né? Tá bom, bichinho, tá certo. Vai dar certo, vai ele tá certo. Ei, Pai Cajá, o Pai Cajá tá ligado, tá mandando um alô aí pra ele, Betinho. Tá dizendo que o homem é bom. Meu amigo David Ravani tá aqui escrevendo também. Não sei o que ele tá escrevendo, mas tá mandando aqui. Valderina. A Valderina tá mandando um áudio aqui, meu irmão, né? Valderina, tu não tá me esculhambando, né, Valderina? Tu não vai me esculhambando, não. Pera aí. Eu vou colocar aqui o áudio dela. Cadê isso, Pica? Na rádio aí você, pra gente produzir aqui o áudio da mulher aqui, que tá chegando aqui pra nós. Já, Spica, enviou? Já chegou? Ah, quando apita assim, porque chegou. Então vai. Bom dia, meu amigo Raimundinho. Hein, Raimundinho, eu tô ouvindo. É, ela tá sentida, né, porque a como é que é? A loura não passou um alô pra ela. Eu também, pra pagar o que ela faz comigo. Toda vez eu a lembro dela e ela não a lembra de mim. A Rosa, mãe do Fabinho, tá? Eu vou, já deixei de passar alô pra ela, que ela não se lembra de mim, tá? Ela vai me pagar. Hein, Raimundinho? Rapaz, sério mesmo, o pato tava top, Raimundinho. Top mesmo, você não veio, meu amigo, você perdeu. Eu ainda passei por aí, né? Tucunaré gordo, tucunarézão maceta, Raimundinho. Só coisa boa, rapaz, olha. Hein, Raimundinho, manda um alô aqui pra nós aqui na Baixada, garoto. Eu ofereço pro Tonho, pro Crispim, pro meu esposo Negão, pro Sheldon, pro Fabrício, pro Zeca, também pro Potô. Pra você, Raimundinho, pro seu Pedrinho Garapé Preto e pra Dora aí no Pequiá. Assim mesmo, eu oferecer pra Rosa. Ela não se lembra de mim, mas eu lembro dela, tá? É, toca uma música bem boa aí, Raimundinho. Eu queria uma do Léo Magalhães, Raimundinho, das antigas, pra me lembrar os tempos passados, Raimundinho. Um bom dia, Raimundinho. Bom dia, Valderina. Obrigado, Valderina, pela sua participação aqui com o Espícola. Sintonia total. Jardeane. Vambora. O que é que ela tá dizendo aqui? Jardeane tá dizendo o seguinte: vontade de tomar uma cerveja. Vambora. Eu pago uma pra você. Fala, me da senhora. É mesmo, é Jardeane, né? Ah, então vambora que eu vou. Ah, outro tá chamando outro aqui. Deixa eu ver o que é mais. A Loura tá aqui, tá respondendo, não sei o que aqui. Bom dia, Raimundinho, mais uma vez. Eu quero oferecer a música Casca de Bala pra Rosa. Casca de Bala. Eu não bala. Esqueci de você não, Rosa, porque é tanta gente, a gente esquece. Mas desculpa aí, eu não ter lembrado de você, mas eu tô oferecendo a música Casca de Bala pra você e toda a sua família, viu, amiga? Desculpa. Olha aí, viu? É a mulherada aí, uma medalhou pra outra falta pra outra. E aí fica esse negócio aí. Olha, vocês vão se aquietar, viu? Ó, aí fica de boa, vocês tudinho. Opa! Vamos lá! Ana Júlia, olha, rapaz, é muito que tocou demais, menina, galera. Quando...

tiver bebida no frigobar, nós dois daqui não sai. Vamos ficar de vez pra última vez, não acaba mais. Oh, agora tá nós dois te olhando no espelho do teto, você chorando, eu quero. Porque quando essa luz acender e esvaziar essa banheira, tô perdendo o amor da minha vida inteira. Vamos morar nesse motel enquanto tiver sua prancheta e sua. Enquanto tiver bebida no frigobar, nós dois daqui não sai. Vamos ficar de vez pra última vez, não acaba mais. Vamos morar nesse motel enquanto tiver sua prancheta e sua. Enquanto tiver bebida no frigobar, nós dois daqui não sai. Vamos ficar de vez pra última vez, não acaba mais. Eita, menino, esse é o Gustavo Lima. O uísque, o cigarro e o garçom enchendo o saco, diz que vai deixar o bar. Essa aqui é pro Betinho, que tá com ressaca. R$100 O Betinho tomou todas ontem, a cabra. E não quer vender, sei não. Mas não me vê chorar. E essa daqui também é pra Valderina, rapaz, que ela tá aqui valente aqui no meu PV. Se eu não tocar a música dela, dizendo que não vai me dar mais pato, não. Lascou-se agora. Agora sim. Aí vai, Valderina. O pato tá garantido já, então. Vai lá. O uísque, o cigarro e o garçom enchendo o saco, diz que vai fechar o bar. Eu pago R$100 do que ainda resta da garrafa. Ele não quer vender pra não me ver chorar. Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa. Hoje vou dormir na rua. Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua. Já tô todo chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro tanto, se eu já tô pronto, e se eu vou dormir na rua, isso não me importa mais. Isso pra mim tanto faz. A culpa é sua. Já tô pronto, chato e ninguém tá me suportando. Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Isso vai passar, mas só quando ela voltar pros meus braços. E eu que nem bebia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia só pra ela. Se hoje eu choro, se eu já tô morto, se eu vou dormir na rua, tanto faz. A culpa é sua. E eu que nem devia, nem saía, só me dedicava a ela. Eu vivia. Beleza.

estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Vamos dar para Jesus uma linda e maravilhosa salva de palmas. Oh, glória a Deus. Irmãos, ele é muito bom. Hoje no culto anterior fez muitas maravilhas, fez de manhã, faz em todo lugar onde nós temos ido e quer fazer na nossa vida hoje. Então, a partir de agora, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ver testemunhos maravilhosos e o nosso Deus vai cumprir a promessa dele. Salmo 103, versículo 10, fala como o Senhor é maravilhoso. Diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus perdoa e nunca mais lembra. Quando você confessa o pecado, se arrepende, pede o perdão, ele joga no mar do esquecimento. Você não deve pegar nunca um caniço e ir lá pescar pecado, porque ele não quer saber do seu pecado. Ele não trata você segundo os pecados. Não, eu não estou conseguindo a bênção porque eu errei muito, porque você não está com fé. Ele perdoou, está perdoado, a sua ficha está limpa, purificada. Agora você pode crer hoje para Deus operar em você. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nos ama, é o Deus que está conosco e que hoje quer abençoar o senhor e a senhora em nome de Jesus. Veja agora um pouquinho do que aconteceu na reunião da tarde em nome de Cristo. Coloque para nós, maestro. Você melhorou? Estou mais melhor. O que você tinha? Faz dor nas pernas, na coluna, em todo canto. E para andar como é que era? Só com porrete? Ah, só com bastãozinho. Então anda sem bastão agora, bem rápido. Vai andando sem bastão. Vai andando sem medo, aí vai pisando no bicho. Isso aí, olha que coisa bonita. Era só. Quanto tempo você andava com bastão? 40 anos. Misericórdia. Está mais velho de bastão do que eu de idade. Só tem 26. Às vezes pode isso. Vai andando rápido aí. Isso. Tá bom agora? Bem melhor. Bem melhor. O que houve há 40 anos atrás? Não, a coluna atacou e atacou tudo. Atacou tudo? Tudo. Perna, tudo, pescoço, tudo. O seu filho tem quantos anos? 52. Então você tinha 12 anos quando ele começou a sofrer? Na verdade, ele caiu de uma parede do açude lá e começou com esse problema. Ah, mas igual Jesus tá. Depois você vai lá, dá um mergulho no açude depois. Que agora acabou, hein? Anda bem, o senhor não parou de ser curado, não. Vai andando, isso. Não tenha medo, não. Vai andando. Isso, até a sua perna esquerda vai endireitar. Vai andando. Agora vai para lá onde o senhor estava. Vai andando para lá. Dá uma corridinha para poder endireitar tudo aí. Isso. Oh, glória a Deus. O amarelo, fala. Eu estava com um problema nas minhas vistas e na primeira oração Deus melhorou um pouco e agora Deus operou completamente da minha vista. O que era na visão? Eu tinha negócio que eu tinha que fazer cirurgia. Catarata. Mas tava só vendo que como uma fumaça assim na frente? Sim. E agora clareou tudo. Saiu essa fumaça? Saiu, graças obrigado, a Deus. Obrigado, Jesus. Jesus é bonito, pessoal. Tem um ano e meio. Era catarata e era para ser operada, mas eu falei com Deus que ia me operar. Saiu todos aqueles esbaralhamentos que eu tinha nas minhas vistas, me doía muito, que eu não aguentava nem fazer isso. Agora, ó, posso fazer, mexer com as minhas visões e eu consegui o que eu pedi para o meu papai. E Deus me deu a minha vitória em nome de Jesus. Essa daí é as imagens. São conferenciais e protegidas nos termos da lei. E antes a senhora não conseguia ler? Não, letra pequenininha era tudo embaralhada. Muita dor nos meus braços, pescoço, falta de ar, não consigo respirar direito. Por que, mulher? Hoje eu vim, prometi pra minha filha e pro pastor aqui que eu ia vir receber minha cura hoje. E agora? E não tô sentindo, tô suando toda aqui. Meu pescoço não tá mais doendo. Deus curou meu pescoço. Ah, glória a Deus, que bonito. Pastor, traga o doente aqui, pastor. Antes a senhora conseguia fazer, mexer o braço até qual altura? Até aqui, assim. E o pescoço não virava? Não virava. Os braços também, não tô sentindo dor nenhuma, mas nem aqui, ó. Nem no pulmão aqui, que eu tava com falta de ar, não tô sentindo mais dor nenhuma. Muito, muito, muito feliz. Jesus Cristo me operou. Hoje eu tô curada em nome de Jesus. Ele me curou totalmente. Já faz mais de 6 meses que eu tô sem movimento nas pernas. Como é que você tá andando? Dói, dói, dói. Como é que você tá andando? É, pra levantar, eu me segurava no chão assim. Vai lá, imita aí. Assim. Opa! E punha o joelho pra levantar. Eu não conseguia levantar. Senta ali, senta na cadeira, senta. Ah. Aí pra levantar era um sacrifício. Não, pra levantar é um sacrifício. Digamos, fazia assim, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Olha. Assim. Tô entendendo. Assim, e agora, pra levantar? Agora pega ajuda. Peça ajuda da cadeira. E agora? Peça ajuda da cadeira. E andar, como é que o senhor tá mandando? Não, pra andar é assim. Igual a velhinha de 200 anos. É. Agora com uma moça de 30, anda rápido aí. Olha aí, olha lá. E agora, dá aquela corrida pra Jesus, dá aquela corrida. Olha aí, atleta de Cristo, pessoal. Jesus é lindo, né, pessoal? Eu não tô sentindo mais dores, que nem eu tava dor localizada, eu topava assim, doía as carnes. A perna, pra dobrar a perna era dificuldade. Pra agachar, pra pegar qualquer coisa no chão, eu tinha que ir até o chão. Depois da oração, como é que a senhora consegue pegar? Sem problema nenhum, sem dor nenhuma. Não, não, graças a Deus não. Até hoje de manhã eu ainda tava andando puxando a perna. Mas eu vou sair daqui dançando, pelo amor de Deus. Ele é demais, ele é demais. Cura o inferno e expulsa Satanás. Ô, irmão, quando a gente foi, nós mudamos o programa na televisão, a Alegria da Graça no celular, mudamos para Show da Fé. Teve gente que falou, mas por que show? Show não é coisa de cristão. Falei, como é que não é? Jesus cura surdo, mudo, paralítico, cego, se não é um show. É o único show verdadeiro, é isso. O resto ali é encenação, é treinamento. Esse não, operação divina. E você trata de crer, porque senão você vai perder a bênção. Nós estamos aqui hoje para orar por você, para Deus lhe dar a bênção. Você que está em casa, perdeu a última reunião, perdeu essa, mas não perca a próxima. Vem aqui na Avenida São João, 791. É a esquina da Rua dos Chimbiras. A próxima esquina é a Avenida Ipiranga. Praça da República está aqui, ó, 150 metros, tem Estação República do metrô. Facílimo de vir. Domingo nós vamos estar aqui 7, 9, 11. Eu pastor Jaime, 14, 16, 18, porque domingo à tarde, deixa eu falar para o pessoal que isso aqui é importante. Eu vou estar domingo à tarde, agora, lá na Vila Galvão, na 13 de maio, 448, 2 horas da tarde, 16h30, em Freguesia do Ó, Itaberaba, 1606. No outro final de semana, eu vou estar aqui em São Paulo. Deixa eu falar primeiro do Rio de Janeiro. No dia 1 de outubro, terça-feira, eu vou estar no Irajá, Monsenhor Félix, 1120, 2 da tarde. Sei de toda a região, chega atrasado, não, para você não perder a bênção. E 19 horas eu vou estar na Taquara, na Estrada dos Bandeirantes, 1000, também na Igreja da Graça. No dia 3, quinta-feira, dia 3, eu vou estar 9 da manhã e 14 horas em Madureira, Praça Armando Cruz, 1120. Ali tem o ponto do BRT e fica a 30 metros dentro da igreja. Não tem como mais fácil para você. E a igreja também tem estacionamento lá fora, que não é nosso, é operado por uma empresa. Mas é baratinho, você pode vir com o carro e ficar ali atrás. E nós vamos estar às 19 horas, na quinta-feira, dia 3, em Santa Margarida, em Campo Grande, numa igreja que é tão grande quanto essa aqui, Estrada do Campinho, 5.200. Aí na sexta-feira, eu já vou estar em São Paulo, em 4 reuniões. Isso aqui vai ser dia 4, 9 da manhã, Parque Novo Mundo, Alameda, Sargento Névio Borracha dos Santos, 236. 2 da tarde, Heliópolis, Estrada das Lágrimas, 792. 16h30, Vila Joaniza, Avenida Irvante Kissajikian, 2966, e 7 da noite em Vila Santa Catarina, Avenida Santa Catarina, 2352. No outra semana, dia 10, eu vou estar em Belo Horizonte, que é uma quinta-feira, lá na Avenida dos Andradas, 1005, 9h02 da tarde, e depois eu venho para São Paulo, que sexta-feira vai ser a festa aqui em nome de Cristo, tudo para a glória do Senhor. Vamos agora abrir a Bíblia para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Aqui tem muita coisa, eu vou falar de Romanos capítulo 15, versículo 25, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e ele deixou aqui umas pérolas que, se você entender, vai aumentar muito a sua fé. Ele diz assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Quem eram os santos ali? Ele ia fazer oração para São Pedro? Não. Ele ia fazer os salvos, era chamado de santos, que deixaram o mundo, deixaram a imundice, agora estavam santificados. Ele ia então falar da fé firme que eles têm agora. É o que eu estou falando sempre aqui: você não tem que mendigar uma bênção. Quem sabe eu vou fazer uma promessa, se Deus me der, eu vou fazer. Não prometa nada a Deus, Ele faz tudo de graça. Ele quer que você entenda que Ele é bom. Só isso é o bastante, o resto é Ele. E não é por força também, não. Eu vou ser curado, eu vou. Não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Segue a direção bíblica que você vai ser abençoado. Versículo 26: porque pareceu bem a Macedônia. Macedônia já era Europa, estamos falando de Oriente Médio. E a Caia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Os salvos, haviam pessoas pobres e muito pobres, porque naquela época, quem se convertesse ao evangelho, o pessoal lá da religião local expulsava, não tinha nada, então vai passar fome para lá. Então as igrejas de outras partes mandavam ajuda e ali eles tratavam das pessoas. Versículo 27 agora. Isso lhes pareceu bem, quer dizer, o pessoal da Macedônia e da Caia, como devedores que são para com eles. Por que devedores? Porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, também devem ministrar-lhes os temporais. Eles foram abençoados, por quê? Porque o pessoal lá de Jerusalém, os santos, enviaram os apóstolos e eles foram abençoados. E eles então se converteram, provaram que o evangelho é bom, prosperaram e agora mandavam ajuda. Isso o Paulo achou uma coisa normal. É como muitas pessoas vêm e falam: eu me tornei patrocinador porque eu raciocinei. Se esse programa me ajudou, vai ajudar outras pessoas. Por que que eu fui ajudado? Não vou ajudar o programa a continuar. Porque alguém ajudou para que eu ouvisse. E por isso nós estamos em todo mundo. E hoje eu recebi uma pessoa do Paquistão que me disse: missionário, dá uma benção o programa lá. Começamos dia 1º de setembro, de 7 às 8 da noite. O senhor não sabe que já está vindo muitos pedidos de oração. Eu falei: graças a Deus, Deus está nos abençoando. E diz mais assim: assim que concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, que entregado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então o apóstolo Paulo já ia para um outro campo missionário novo, que era na Espanha. Nós sempre devemos seguir a direção de Deus. Primeiro porque Deus abençoa. Eu, por exemplo, domingo eu tenho feito 5 cultos, 3 aqui de manhã e 2 em igrejas. E meu irmão, foi com a maior alegria, porque vejo Deus operar. Por exemplo, você vai ver agora o que aconteceu nessa minha ida à saúde, a parte 2. Já vimos no culto anterior uma multidão de pessoas curadas. Mas não parou aí não, Deus fez mais. Coloca para nós aí, maestro, tudo isso aí é para avivar a sua fé, tá? Eu ainda vou falar mais da palavra em seguida. Um domingo abençoado no estado de São Paulo. Após três reuniões repletas de cura e unção na nossa sede da Igreja da Graça, é o momento da bênção de Deus se expandir para o bairro da Saúde. Confira agora os testemunhos dessas pessoas que foram curadas após a primeira oração. Eu tenho uma lesão nesse ombro, eu fiz uma ressonância recentemente de 30% e eu não conseguia mexer meu braço direito. Quanto tempo? Desde janeiro? Desde janeiro. E agora? E agora? Que coisa linda, pessoal. Eu tinha uma lesão no manguito rotador do ombro direito, uma lesão que aconteceu em janeiro, durante o período de férias. Depois eu fiz uma ressonância. Na ressonância, constatou que eu tô com uma lesão de 20% e uma fratura no ombro. Quando o missionário começou a queimar, esquentar assim no local, e aí depois eu não senti mais nada de dor. E eu não tava nem esperando essa cura. Quando ele chamou pra falar da dor, ou crônica, ou uma ativa, uma passiva, eu falei, a minha dor, eu vou ser curada hoje. Hoje eu saí curada, pela honra e glória do Senhor Jesus. Há 18 anos eu mexi meu tornozelo esquerdo, tive uma lesão. Quantos anos? 18 anos. 18 anos? Não conseguia movimentar, hoje eu consigo, em nome de Jesus. Lá atrás a bandeira vermelha, quem que foi? Dor no ombro, no rótulo aqui do ombro. E graças a Deus passou. Quanto tempo ela estava aí? Ah, já tem meses. Meses, agora sumiu. Sumiu. Já levantou o braço? Já levantei. Ah, não tem mais nada, glória a Deus. Já estava doendo. Doendo, Agostinho? Doendo. Há quanto tempo estava doendo? Agonia já. 4 dias, agora sumiu. Sumiu. Conversamos com a dona Ivone na entrada da igreja. Vamos ver como estavam as expectativas dela para essa reunião. Qual o seu nome? Fátima. E o nome dela? Qual o nome da senhora? Ivone. Crê que pode sair daqui um pouco melhor hoje? Eu estou com muita fé. E ela teve muita fé mesmo. Veja o que acontece antes mesmo da segunda oração ser realizada. Ivone, você tem quantos anos? Completo 100 anos. Quando? Dia 27 de que mês? De março. O ano que vem vai fazer 100 anos. Mas só vai fazer 100 anos com saúde, não pode ficar torta assim, não. A senhora crê, dona Ivone? Eu creio. Então tá bom. Solta a mão dele e vem andando aqui falar comigo aqui. A senhora crê, vem? Vem andando, vem andando. Não, não fica com medo, não. A senhora crê, então vai. Isso, isso. Vem andando, vem andando. Vem andando, isso mesmo, isso mesmo. Isso. Isso. E agora, tá melhor? Tá melhor. Então vai ficar melhor ainda, vem andando. Isso, vem cá falar comigo aqui agora. Quanto tempo você não faz isso, dona Ivone? Quantos anos já tem que não faz? 10 anos você não faz? Dá mais passo agora aí pra nós aqui, tá? O Zé vai ensinar a senhora um pouquinho, daqui a pouquinho nós falamos. Mesmo antes de orar, Deus já começou a obra na vida dela e vemos que ela continua firme em busca da bênção completa. Dona Ivone, faz, dona Ivone. A senhora é uma garota de Jesus. Isso, isso. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mais um pouquinho, dona Ivone. Tem que dobrar o joelho. Já tô gostando da dona Ivone. Dona Ivone, não põe a mão na coxa, não, pra só poder andar sem forçar a coxa. Sem forçar a coxa. A senhora já tá muito bem. Isso, tira a mão, tira a mão. Isso. Faz igual soldado. Soldado dando com a mão assim. Soldado marcha assim, ó. A mão balançando. Vai. Balança a mão, que é isso. Dá o dedinho, segura o meu dedinho aqui, pronto. Aqui, só o dedinho, pronto. Anda agora, anda agora. Aí, pessoal, meu dedinho não tá fazendo nada, não, pessoal. Só tá ajudando ela. Hoje é seu dia, dona Ivone. Vem agora, só aqui. Isso, vem andando mais rápido. Mais rápido, dona Ivone, mais rápido. Olha aí, olha como é que ela tá andando. Olha só, pessoal, nós queremos ver a senhora completar os 100 anos daqui a um tempo, em março, só completar com alegria, fazendo um culto na sua casa a Jesus que fez a obra. A idade não é um obstáculo para as maravilhas de Deus serem operadas em nossas vidas. Assim como essa irmã, permaneça firme em oração e a sua bênção também vai chegar. Vamos aplaudir a Jesus. Irmãos, vamos voltar agora para Romanos 15. Eu parei no versículo 28 e não vamos fazer do 29. 28 ele disse que ele iria à Espanha. 29 ele é assim: e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Eu não sei por que as pessoas não pregam sobre isso. Paulo queria chegar no meio daquele pessoal com a plenitude, totalidade da bênção do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não ficou menor com o passar do tempo, não. É o mesmo, é a boa notícia. Aquilo que Jesus fez pessoalmente há 2000 anos e que os apóstolos continuaram a fazer, espera-se que os apóstolos de hoje, os pregadores, façam a mesma coisa, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Dona Ivone, no caso ali, eu tive que dar o dedinho para ela porque ela sentia mais confiança agarrando alguma coisa. Mas eu só fiz assim, ela segurou o dedo, eu só fui andando com ela. Esse dedo não tinha força para levá-la nem para segurá-la. Mas aí ela creu. A maioria, na hora da bênção, ficam com medo. Algumas pessoas se entendem até o medo, elas não enxergam bem e pode ter um buraco, mas aí eu falo, não tem buraco, só pode andar, elas andam mais confiante. Quer dizer, agora ela não, também com 99, mas não quer dizer nada, podia ter mais do que isso. Segurou e foi andando para lá e voltou andando. Amigo, Jesus quer operar na sua vida. Quando ele dá o início, você creia, porque está escrito, aquele que começou boa obra em vós, a determiná-la. Vai terminar. Se ele não começou, ele não tem compromisso. Mas se ele começou, você pode dizer, Jesus, me ajuda agora a terminar bem. Eu não quero esse mal, Jesus vai ajudar você. Continuando. E rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Presta atenção. Rogou, fazendo uma grande apelação. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito maiúsculo, que é o Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Até ele precisava de oração, mas não oração, Deus abençoa o João, não, Deus, eu vou abençoar o João em nome de Jesus diante de ti, eu mando agora que o mal que está no João, no Paulo, no Pedro, na Maria, na Antônio, na Isabel, saia agora que eu estou determinando. É assim que se ajuda e que se intercede para a pessoa, é combate, como se fosse uma guerra, é guerra espiritual, só que nós não vamos sofrer nada a não ser o trabalhozinho de mandar o mal embora e de crer com a pessoa. E ele continua dizendo, no versículo 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia. Sempre no meio do povo de Deus há uns rebeldes, porque não se consagram, Deus então não pode atendê-los, a fé não cresceu. E aí ele diz, não, isso é tudo história, quando tiver que curar, ele cura mesmo, no máximo ele fala isso, quando fala que não é mais, estão completamente reprovados, isso não existe, existe e nós estamos vendo a cada dia, para que se aliu dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Qual a administração que ele estava fazendo? Primeiro, orando por eles. Segundo, trazendo as ajudas para dar, que não fosse interpretada por outra coisa. Porque às vezes o inimigo costuma fazer pessoas acreditar que o propósito tem alguma coisa escondida. Não tem nada escondido. O propósito está em fazer a obra do Senhor Deus. A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. É assim que eu estou aqui, com alegria, e quero me recriar com você, ficar feliz aqui, louvar a Deus, porque o nosso Deus faz maravilhas e vai fazer agora. Então você que precisa da minha oração para qualquer mal, você tem uma dor ativa ou passiva? Ativa tem explicado que é aquela dor que dói sempre, a passiva fica escondida, como aquela moça que levantou o braço lá, outra também levantou e mexeu com o pescoço como se nada tivesse, quer dizer, ficou feliz, mas só doía quando fazia esse exercício. Ou você tem qualquer outro mal, missionário, eu estou combatendo, quer que o senhor combata comigo, vamos combater. Eu, pastor Jaime, daqui a pouco vai se unir conosco, mas no final do programa, para poder fazer o quê? Para você ficar livre desse mal. Quem quer a minha oração, fica de pé, que vai ser agora em nome de Jesus. Se veio, eu vim. Se dois de vós concordarem a ser de qualquer coisa que porventura pedirem, Jesus disse, isso lhe será feito. Deus quer fazer isso por você. Ele há de lhe abençoar. Disso eu não tenho dúvida alguma. Chegou a hora agora, curve a cabeça, feche os olhos. Você sabe do que você precisa. E Deus sabe que vai fazer essa obra agora. Então, curve a cabeça. Você fecha os olhos e começa a falar com Deus agora. Vai contando para Ele o que você precisa. Pai, eu estou unindo a minha fé com a fé desse povo que aqui está. Eu vou orar, ó Deus, em nome de Jesus, para esse mal cair por terra. E eu tenho certeza, meu Pai, que vai cair agora, não importa o mal qual que seja. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que qualquer coisa que esteja na mente dessa pessoa atrapalhando o agir dela agora, em nome do Senhor, seja tirado agora, porque chegou o momento dessa ferida ser curada, desse problema seríssimo que essa pessoa está passando, ser destruído. Nós não abrimos mão da bênção, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que o mal saia. Espírito da doença, da enfermidade, eu repreendo você, eu repreendo da sua operação, eu repreendo a sua dor agora e eu estou mandando você ir embora. Não tem esse negócio que não tem jeito, isso é mentira. Tem jeito, Jesus falou, Jesus vai operar agora. Vai firme agora, meu irmão, ora comigo. Em nome de Jesus, começa a sair dessa pessoa. Vai saindo essa ferida agora, seque completamente, seque-se agora completamente, vai secando. Eu estou mandando você que está na garganta também, na tireoide dessa pessoa, doutor disse que é muito grave, pois vai sair a gravidade, vai sair o que não é grave, também vai embora, só vai ficar o que Deus criou na garganta dela e não vai continuar mais em qualquer parte do corpo agora, também na vida conjugal, na vida empresarial, na vida profissional, na vida escolar, vai embora todo esse mal, essa tristeza que tomou conta dessa pessoa, essa depressão, essa angústia, sai agora, sai que eu estou mandando, vai embora, é agora, hein? Em nome de Jesus, eu digo mal, sai desta vida, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que quem orou comigo agora está curado, liberto, em nome de Jesus, e você diz, eu creio. Tão fácil que você não podia fazer agora, em nome de Jesus. Eu não sei o que você não podia fazer. Lá na saúde, o homem falou que ele não podia levantar o pé e brincar com o tornozelo, mas ele levantou e brincou. A mesma coisa você pode fazer agora, porque se Deus curar, Deus cura aqui. Você que estava com um problema aí, não podia fazer com a perna assim, não podia mexer com o joelho, mexa agora sem medo. Ô, missão, eu pensei até que tinha que fazer uma cirurgia aqui. Faz o que você não podia fazer, procura dor. Quem é que foi abençoado agora, saiu mal? Levanta a mão que eu quero ver agora, bem rápido, para contar. Não vou pegar testemunha agora não, que eu tenho mais coisa a fazer, no final nós vamos pegar. Levanta a mão que estava com uma dor, a dor foi embora, levanta a mão assim, aqui sumiu, só vou contar. Cadê? Uma pessoa aqui do lado de cá, duas, quem mais em nome de Jesus? Três pessoas, desse lado aqui, mais alguém? Três, aqui no meio, quem sumiu? Quatro, cinco, seis, sete, deixa eu ver, oito, nove, deixa eu contar, nove, quem mais? Levanta a mão assim, eu quero ver, você já tinha contado, dez, onze, mais alguém desse lado aqui, com nove são vinte, vinte e uma, quem mais em nome de Cristo? Quem mais aqui desse lado? Isso, duas pessoas, três pessoas, já vi, glória a Deus. Pode sentar que eu tenho que fazer outras coisas aqui, não vamos fazer muita oração bonita aqui hoje. Agora nós vamos ver outra operação de Deus. Olha, isso aqui foi lá em Curitiba, milagre bonito aqui. A mulher teve Covid, estava já desanimada, mas foi numa reunião que nós fizemos lá, meu irmão, saiu outra. Maestro, coloca para mim essa novela da vida real de Curitiba. Em 2020, no auge da pandemia, a Cleusa é contaminada com a Covid-19. Depois da doença, os movimentos dela ficam ainda mais comprometidos. Mas tem uma roupa, estendia, mas já estendia com muita dor. Para fazer um serviço pesado, doía o braço. Ela estava bem mal, bem debilitada. Quando eu cheguei lá, ela estava de cama, na verdade. Eu levantava da cama, caía. Tinha vez que ela chegava, eu estava no chão, caída no banheiro. A Nil, né, a filha dela, levou ela para os médicos, para pronto-socorro, tudo. Chegou lá e fez uma tomografia na cabeça dela e tudo. Ela estava com um pouco de Alzheimer. Aí ele olhou o exame e falou, olha, infelizmente, não tem mais o que fazer com a sua mãe. Você vai chegar em casa, não precisa falar, sempre observa como ela está, só que vai ser uma hora que você vai abrir a porta, ela vai estar morta. E o quê? Não tem mais o que fazer. Mas eu doente, como eu estava, e eu não esquecia de Deus. Falava, eu não vou morrer, tenho certeza que Deus não vai me levar agora. Ela disse, ai, um dia eu quero ir lá no missionário. Até ela disse que também já tinha sido curada de algumas enfermidades dela, assistindo até o programa. Eu digo, então, irmã Creuza, nós vamos lá no missionário. Ela não comia, tinha que comprar sustagem, ela já começou a comer. Falei, gente, a mãe tá melhorando. Ela saía da cama, ela caía. Aí a gente arrumou a cadeira de roda. Depois da cadeira de roda, foi pro andador. Falei até pra Nil, né, pra filha dela, convidar ela para ir no missionário. A participação da Cleusa na reunião do missionário aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2022, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Ele foi fazer a oração dos braços, foi aonde que eu fui lá na frente, ergui o braço, e eu recebi aquele dia dos braços. Até das pernas, porque eu andei sozinha, que o pai não andava. E a senhora? Ah, pastor, eu... Falar a verdade pro senhor, eu já tô com uns 4 anos, desde quando deu Covid. Falar a verdade, eu fiquei travada. Eu não consigo, me dói tudo aqui, ó. Mas o que aconteceu agora? Agora eu melhorei dos braços, pastor. Melhor do braço. Melhorei, graças a Deus. Então, mas quem cura braço, cura coluna. Cura, eu tenho fé. Eu tava quando a dor, e agora eu fiquei sem. Já tá andando melhor? Tô andando melhor. Então, anda bem aqui que eu quero ver a senhora andar, sem o andador. Tá mancando que essa perna dói mais. Isso. Aí. Melhorou um pouco já. Não vamos forçar. Mas tô bem já. Tá melhor, é melhor. Pra quem não tava andando, tá só de andador, já tá andando aqui. Lá em casa, eu tô com muita fé que lá em casa tô andando só com a muletinha. Então, manda que um dia só vai ficar bom. Mas tem que buscar, um som vai vir sobre o som. E eu fui mesmo, própria pra receber a benção da perna. Foi maravilhoso que Jesus fez aquele dia assim. E nós chegamos em casa e ficamos comentando, alegre, feliz. Voltou já andando, os braços também, já voltou levantando os braços. Ah, voltou curada, tá andando sozinha agora, não usa mais nada. Ah, hoje eu lavo roupa e eu limpo a minha casa. Acabou, tá curadinha. Na graça de Deus, ela tá renovada. Eu fiquei muito contente essa última vez que eu fui lá, porque ela contou mais bênçãos ainda, né? A memória dela voltou tudo normal, tá vendo? É Deus, não tem explicação. Nada para Deus é impossível, gente. Ah, Jesus é o maior milagre da minha vida, foi o que ele fez. Que lindo! Irmãos, ali na hora Deus curou, mas o músculo dela não estava acostumado, ainda dói um pouco, você não força. Mas depois foi mostrando que fez a obra. Há pessoas que ficam com medo de andar, mas Jesus vai, cura, acaba esse medo e toma posse da bênção. A grande verdade é a seguinte: se ele começou, ele vai terminar. Aquele que começou boa obra, há de terminá-la, diz a Bíblia Sagrada. Então é promessa dele, é com ele. Você pode considerar a obra feita. Você melhorou. Um centímetro, você só andava de centímetro em centímetro, está andando de 2 em 2, já melhorou 100%. Andando de 5 em 5, 500%. Vai que você vai pegar. Mesma coisa em outras partes do corpo. Agora, se você é negativo, aí não tem jeito. Você está convidando o inimigo a voltar na sua vida. Convide coisa nenhuma. Jesus tocou, você acredita, porque a vitória é sua em nome do Senhor. E Deus vai lhe dar essa vitória. Para ele não tem essa coisa. Ele não lança lança em rosto nem os seus pecados, nem as suas iniquidades. Aquilo é passado, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Isso é segunda aos Coríntios 5,17. Eis que tudo se fez novo. Aí você tem que ir tomando posse. Eu tenho. Alzheimer diz também que não tem cura, mas ela perdeu toda aquela coisa, aquele esquecimento, voltou a mente a funcionar. Por quê? Porque Deus opera, opera em qualquer parte quando você crê. Se creres, verás a glória de Deus. Nós vamos ver agora o momento das missões, o que que Deus está fazendo por esse mundo afora, que é muita coisa, você não sabe como Deus está abençoando. Por favor. O Oriente Médio geograficamente é marcado por desertos. Nesta região, a escassez de água é uma realidade constante. E assim como a água é essencial para a sobrevivência, a mensagem do Evangelho é essencial para nutrir e renovar o nosso espírito. Por isso, seguimos anunciando a palavra de Deus, a fim de que todos que a receberem sejam transformados. Graça e paz, Dr. Soares. Acompanho há muito tempo sua página no Facebook e ao programa Show da Fé. Em 2023, meu pai sofreu um acidente de carro e ficou em coma. Ele ficou nesse estado por 4 dias. Os médicos disseram que se meu pai não reagisse logo, ele iria falecer. Então fui até a sua página e pedi oração à sua equipe. E para a glória de Deus, no mesmo dia, o meu pai acordou. Ele agora está bem e forte. Além dessa grande bênção, compartilho com alegria que agora eu sou cristão, pois confessei que Jesus Cristo é o meu Salvador. Através do intenso e constante trabalho em pregar o verdadeiro Evangelho, podemos contemplar todos os dias as bênçãos de Deus na vida de todos aqueles que creem e o aceitam como Senhor e Salvador. O chamado nasceu em 2019. Eu passei a ser patrocinador por um valor bem pequeno na época. Tive resultados muito positivos na minha vida. Hoje eu levo o Evangelho junto à igreja onde eu congrego, lidero um grupo lá de evangelistas, né, graças a esse patrocínio. E hoje eu já consegui dobrar a questão do meu patrocínio. Me sinto muito orgulhoso, gostaria de poder ajudar muito mais. E tudo aquilo que eu posso fazer além do patrocínio, sempre é feito, porque as pessoas precisam disso. Hoje as pessoas estão muito carentes da palavra de Deus. E é preciso que nós nos preparemos para que a gente possa levar a palavra a todas as pessoas. Então eu tenho muito orgulho de ser um patrocinador. Em Jesus somos mais do que vencedores. E é com essa certeza que prosseguimos anunciando a salvação. Aquele país da Oriente Média, nós nem mostramos qual país, porque lá a perseguição é violenta. Mas estamos ganhando, e as pessoas sendo curadas e libertas. Temos uma igreja lá, pedimos a licença há mais de 6 anos, eles não dão resposta. E fora disso, tem casas também onde nós atendemos as pessoas em nome de Cristo. Assim não vamos fazer na obra para a glória do Senhor Deus. Mas daqui a um tempo vai ficar melhor, porque um aqui converte, outro converte, outro converte, daqui a pouquinho é uma multidão servindo o nosso Deus. Eu vou pedir, se você já sentiu a chamada para ser patrocinador, então eu estou falando com você. Se você não sentiu, não é com você ainda. A chamada é o seguinte: se Deus já tocou no seu coração, hoje é um dia que você pode se inscrever. Mas eu não tenho condições. Você acha que Deus ia colocar você numa fria? Se Ele chamou, Ele é responsável. É só você pegar e crer que você vai conseguir. Quando Ele chama, você sabe até a quantia. Eu vou pedir os irmãos para levar essa oração do patrocinador, e aqui dentro tem um pedido de inscrição. Aí você preenche com seus dados. Aqui você coloca o seu pedido de oração maior e creia que Deus vai abrir a porta. Seja fiel. Mas se Ele não abrir de jeito nenhum, aí você não precisa ajudar com nada, porque você não abriu. Mas claro que Ele vai abrir. É só você ter fé. Assim você vai aprendendo a tomar posse da bênção. E a pessoa, quando é chamada, ela sabe, abate aqui dentro, sabe até a quantia, em nome de Cristo. E eu que estou em casa, quero ajudar. Bom, você e qualquer outra pessoa. Agora, segunda-feira, dia 30, temos que pagar a televisão. Então, o que eu vou pedir você para fazer? Você, o que está em casa, eu posso ajudar agora, missionário? Pois é, esse QR Code que está aqui tem toda a informação. Você vai pegar o seu celular, colocar para tirar uma foto dele. Não tire, só enquadre, vai passar uma linha amarela, você bate, aí vem a informação completa. Como se ajuda pelo cartão de crédito, é só seguir as orientações ali. Como se ajuda pelos bancos credenciados, que são 5. É a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander e o Itaú, os 5. Aí você pode, qualquer um deles, aí você pode dali mesmo fazer a transferência direta ou escreva o nome do banco, o número da agência, o número da conta que está ali e vá pessoalmente no banco, nesse banco, e deposite qualquer agência. Ou você pode ajudar pela lotérica. É só chegar no caixa e falar: quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, convênio 3091-2065. Repetindo, 3091-2065. Ou você pode também fazer um Pix. O QR Code do Pix está aqui, é esse aqui. Enquanto ele fica aqui, eu vou pedir para passar as perguntas, ele sai um pouquinho, mas volta. Maestro, por favor. Missionário, como a fé influencia nas minhas decisões diárias? Deve influenciar, se você deixar. Se não deixar, ela fica muda. É você, a fé, ela simplesmente faz a ligação de você com Deus. Aí você que é o responsável. Segunda pergunta. Como superar o medo da morte? A morte é para quem não tem uma fé em Cristo clara. Porque qualquer cristão que está em Cristo, Jesus fala: vou te levar daqui a 10 minutos, daqui a 2 horas, daqui a 2 dias, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Para ele é a mesma coisa. Faça a tua vontade. Porque é estar aqui no mundo, fração de segundo, você já está do outro lado, junto com Jesus. Não tem problema nenhum, de lá você nunca mais vai sair, que é os céus. Agora, quem não assume em Cristo vai para o lago de fogo e enxofre. Meu Deus, isso vai ser muito triste. Vamos agora abrir o coração. Missionário, sou evangélica e passo por uma batalha difícil em minha casa. Meus familiares não são convertidos. Por isso, em nosso meio, há muita desunião e falta de perdão. O estado espiritual de todos é sério e temo que alguém se perca. Missionário, o que devo fazer para não perder a fé e levar a salvação para os meus? Irmã, é tão simples. Eu também, eu tinha 6 anos quando aceitei Jesus, era o último na minha casa. A minha mãe ia numa certa religião e eu então orava a Deus e Deus e Deus. Aí Deus foi trazendo um outro, eu trouxe toda a família. É só você perseverar na oração, crendo, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então eu tinha certeza que eles viriam. Eu aprendi isso lá por 7, 8 anos, que eu estava lendo a Bíblia: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ah, que coisa bonita. Então, Deus, traga papai, traga mamãe e citar o nome dos meus irmãos. E todo mundo veio. Vamos então fazer isso para a glória de Deus. Maestro, me coloca o testemunho da nossa TV, que eu já quero orar em seguida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter votado. E eles são muito bons também, porque não cobram nada da gente para votar. Tão fácil da gente ter ela, porque a pessoa pagar tão pouco por mês. Não sei como é que eles conseguem fazer isso aí. Não sei mesmo. Muito bom ali, porque tem muita palavra mesmo, que é verdadeira, que é boa, né? Eu aprendi muita coisa, né? As pessoas que olhavam, adoravam, gostavam. Toda pessoa, se puder, deve de botar. Porque é bom. É maravilha mesmo. Eu estava com sede de botar, mas eu achava que era muito difícil. Eu sempre achei, é muito difícil chegar aqui na TV, para mim, eu achava. Mas não, telefonei para lá, foi uma beleza, veio em seguida. Aprende só o que é bom ali, o que é verdadeiro, que é verdade, que não tem mentira. Eu vou pedir para passar esse papel. Se você ainda não tem, pega, não custa nada. Se não gostar, joga fora. E se gostar, você liga para nós, 0800-201-4000. E isso é bom para casa que tem criança, que tem adolescente, que tem idosos, porque são 60 canais, mas 11 são evangélicos. Esses então dão um show. 24 horas, oração direta, você liga, vê a pessoa anotar o seu nome passa na telinha, a pessoa citando o seu nome diante de Deus. Tem o canal da Bíblia, que é uma beleza, tem o show da fé do dia, show da fé de mais de quase 30 anos, tudo misturado. Você vê o missionário nas mais diversas fases da vida dele. Vai ser bênção para você em nome de Jesus. Ou você vai telefonar, ou então destaca como eu estou fazendo aqui agora, e coloca aqui seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar, e nós vamos então atender você. Ela falou que o preço é baratinho. É, o canal que é o Teus Evangélicos custa R$49,00, quase R$50,00 por mês. Dá menos de R$1,70 por dia. O que, que você compra por R$1,70 hoje? Amigo, é só para manter mesmo, que tem equipamentos pesados ali, tem pessoal que trabalha e eles precisam receber. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora. Pensa duas vezes, depois coloca a nossa TV em nome de Cristo. Agora você vai curvar a cabeça, pastor Jaime já chegou, eu e ele vamos orar. E Deus vai operar poderosamente aqui. A Bíblia diz que um faz fugir a mil, dois faz fugir a 10 mil, multiplica por 10. Um já faz fugir a mil, outro é 10 mil. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, queremos o cumprimento dessa palavra. Ainda que tenha 10 mil espíritos de doença, de perturbação atrás dessa pessoa, eles vão bater em retirada agora, porque eu estou orando fazendo fugir a mil, mas o pastor Jaime unindo comigo, serão 10 mil de cada pessoa. Ninguém tem 10 mil perturbações, Pai, mas o Alzheimer daquela mulher foi embora, a dor foi embora, a doença foi embora. Pai, tem que ir embora agora. Nós amarramos todo o mal, nós acorrentamos, nós ordenamos agora, vai fundo em oração agora, concentra a sua fé, nós exigimos agora, mal, você vai sair em nome de Jesus e não vai permanecer de jeito algum. Pai, usa o pastor Jaime. Pai querido, Pai amado, não pode permanecer nada do diabo nesta vida. A tua palavra diz, não deis lugar ao diabo, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã, minha fé está unida à sua fé. Eu levanto a voz com autoridade e eu digo ao mal, sai cegueira, sai catarata, glaucoma, embaçamento, escuridão, embaralhamento, estrabismo, vai saindo. É aquela escuridão, aquele embaralhamento que você vem de vez em quando, uma tontura que a pessoa sente e começa a sentir as vistas escurecerem. Eu digo, sai, vai ora, agora é do cristalino, é da retina, é do nervo óptico, onde estiver, é agora, agora. Sequela da diabetes, da pressão alta, agora é isso, meu irmão, na fé estamos orando. Essa surdez, esse barulho, essa purgação no ouvido, esse mal das vias aéreas, das vias respiratórias, esse mal das cordas vocais, da sua fala, isso, Deus é Deus de maravilhas, Deus é Deus de resposta. Essa cardiopatia grave, essa arritmia, qualquer emoção, você vê uma aceleração grande no coração, um ataque cardíaco, um descontrole nos batimentos, uma arritmia vem, toma conta, agora nós paralisamos este mal no poder do nome de Jesus. Mal no aparelho digestivo, mal no aparelho reprodutor, mal no sistema linfático, no sistema hormonal, no sistema imunológico, é o câncer que voltou, é a metástase do câncer, nós anulamos agora no poder que há no nome de Jesus Cristo. Não desista, minha irmã, não desista, meu irmão, Deus está olhando para você nesta hora, as mãos do Senhor estão estendidas para a sua vida, porque tem sido a nossa oração. Deus, estenda tuas mãos e toque agora, Senhor, estenda tuas mãos e opere sinais e prodígios. O Senhor da sua morada contempla todos os moradores da terra, contempla o povo que ora conosco agora, e eu digo, mal, saia, vai embora, nós exigimos, nós ordenamos, em nome de Jesus, dores que estão nas pernas, dores nos braços, dores nas juntas, dores nas articulações, nos movimentos dessa pessoa, artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático, bico de papagaio, sequela do AVC, sequela do acidente, sequela da chikungunya, da zika, ou da dengue, da covid, da vacina. Eu digo, sai agora de uma anestesia, e essa pessoa ficou com a coluna travada. Eu digo ao mal que está travando essa coluna, solta agora, sai aí deste ombro, sai desta clavícula, é lesão no tendão, é inflamação do tendão. Eu digo, solta, vai embora, solta as cartilagens, solte os ossos, os músculos, os movimentos deste braço, os movimentos desta clavícula, os movimentos dessa coluna, sai da vertebral, sai agora das, em nome de Jesus. Nós mandamos agora da lombar, não pode ficar, da cervical, vai embora, em nome de Jesus. É poder, meu irmão, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus nos concede legítima saúde, perfeita saúde. Ô espírito maligno que está escondido aí, sai daí do seu esconderijo agora, sai dessa vida agora, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Amigos, tudo bem? Olha o que diz aqui o Salmo 109, nós estamos estudando os Salmos, é o 109, semana que vem mais ou menos devemos terminar. Diz o seguinte, versículo 26, Davi orando, ajuda-me Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Eu tenho explicado que hoje não precisa fazer mais essa oração, porque Jesus já deu toda a ajuda que nós precisamos. É só você crer que a palavra que Deus iluminou, não é você escolher um versículo, eu vou crer nesse. Você não vai conseguir, é a sua mente decidindo, é Deus. Ele abriu para você, você sentiu que abriu e casou com o seu problema, creia. Pode invocar aquele poder ali, agir de acordo com aquilo que diz, porque você terá a bênção em nome de Jesus. Deixa eu falar com você, está chegando agora o final do mês, dia 30, segunda-feira, eu tenho que pagar a televisão. Se você já sentiu de Deus de nos ajudar, ajuda, que eu estou precisando, mas não deixe para depois do dia 30, vai ajudar para outro mês, mas eu tenho que pagar, e nós vamos pagar. Se você não sentiu, você está livre, porque Deus ainda não escolheu você para essa obra de mantenedor. Mas um dia ele vai escolher e você vai provar como o Senhor Deus é bom. E como é que eu faço, missionário? Esse QR Code aqui explica tudo. Você vai pegar o seu celular, pôr no modo foto, vai enquadrá-lo para tirar uma foto. Não tire a foto, aí ele vai passar a linha amarela, você bate e vê a informação, como você ajuda pelo cartão de crédito. Há 5 bancos que são credenciados, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Você anota o nome do banco, o nome da agência que está aí, no que vai abrir para você, e o número da conta. Aí você pode ir no banco ou então fazer a transferência direta da sua conta para a conta da igreja. Aí também tem a conta da igreja. E você também pode ir à lotérica. Em qualquer uma delas você diz ao caixa, quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio, é 3091-2065. 3091-2065. Ou você pode fazer um Pix, que é recordo do Pix, está aqui, você poderá então fazer. Eu quero informar o pessoal do Rio e São Paulo que eu vou fazer campanhas muito importantes esse final de semana agora. Vai ser no dia, no sábado, às 9h14, 18 horas, lá em São Paulo. E domingo, 7911 comigo, Avenida São João, 791, ali junto à Rua dos Chimbiras, a próxima é a Avenida Ipiranga. E também, aí domingo, depois que eu fizer a reunião das 11 na sede, vai ser em Vila Galvão, que é Guarulhos, né? Na Rua 13 de Maio, 448, 2 da tarde, 16h30, 4h30 da tarde, Freguesia do Ó, na Avenida Itaberaba, 1606. Aí eu já vou estar em campanhas abençoadas em Irajá, no Rio de Janeiro, no dia 1º, terça-feira, às 14 horas, na Monsenhor Félix, 1120. Leva as pessoas que sofrem. Eu não tenho preguiça de orar, não. Eu ministro. A minha reunião é bem executiva. Depois que eu dou o recado e oro, a obra está feita. Vamos lá fazer isso. E eu vou estar também na Taquara, no Rio, na Estrada dos Bandeirantes, 1000, que fica ali quase em frente ao Laboratório Merck. Aquele grande laboratório ali que você conhece, a fábrica de remédios. Eu estarei na quinta-feira, 9h14, na Praça Armando Cruz, 120, ali no Viaduto Negrão de Lima. Ali é o BRT de Madureira, 30 metros, você está dentro da igreja. E depois eu vou às 19 horas em Santa Margarida para fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Só tem coisa boa com o Senhor Deus. Então está todo o caso aí. Agora, nessa sexta-feira, última do mês, eu vou estar em São Paulo, no Parque Novo Mundo, Alameda, segundo sargento Névio Borracha dos Santos, deve ter mais uns 10 nomes aí, 236. Às 14 horas em Heliópolis, na Estrada das Lágrimas, 792, vai ser a Estrada dos Risos depois dessa reunião, tá? Vamos pedir o prefeito aí para mudar. E depois estaremos em Vila Joaniza, às 16h30, na rua Irvante Kissajinkian. Ah, isso é coisa lá de... Essa pessoa devia ser da Armênia. 29, Yerevan. Yerevan é o nome da capital lá. Avenida Yerevan Kissajikian, 2966, na igreja. E às 19 horas na Vila Santa Catarina, em São Paulo, Avenida Santa Catarina, 2352. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionariorrsoares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto. Você está sintonizado. A sua ZYZ 271, 87,9 FM. Estúdios localizados na rua Jacinto Ali, 269, Boca do Acre, Amazonas. Rádio Eu e Você, a rádio que é tudo de bom. Churrasco do Isaías. Temos espetos de filé com bacon, frango, misto, carne, baião de dois, macaxeira, vinagrete, arroz, farofa, banana frita, refrigerantes e suco natural. Atendemos pelo delivery 97-98802, na rua Tião Leite 2, 123, bairro Praia do Gado. Churrasco do Isaías. Vinigás, distribuidora de gás. Estamos localizados na estrada BR-317, número 5.393, bairro Fortaleza. Horário de atendimento das 7 às 18h30, de segunda a domingo. Promoção, compra e escolha. Na compra do seu gás, você escolhe o brinde da sua preferência. Telefone para contato 97-98123-5052. Esse gás é bom demais. Automáquina Sena, manutenção de motores de partida, alternador, revisão na parte elétrica e vendas de baterias. Localizado no Platô do Piquiá, na Avenida Mário Diogo de Melo. Falar com Manelzinho pelo fone 981-14-0036. A voz que clama no deserto. Mercantil JP. Lá você vai encontrar variedades de produtos como bicicletas, ventiladores, fogões, geladeiras e muito mais. Venha conferir os nossos produtos com os melhores preços. Telefone 97-99816-6370. 998-16-6370. Falar com Safira. Avenida Boca do Acre, no bairro Praia do Gado. Varejão do Lar. No Varejão do Lar você encontra variedades e muitas promoções. Procure o nosso amigo Vauricélio e confira o que estamos anunciando. Ao lado do Varejão do Lar, você vai encontrar a loja mais completa de roupas e calçados em geral, para você e sua família. Loja Bitoca. Falar com Vauricélio pelo 97-99903-3585. 99903-3585. Big Variedades. procurando as melhores marcas de cosméticos. A Big Variedades tem tudo que você precisa para ficar linda sem precisar gastar muito para isso. Onde você encontra diversidades em acessórios, maquiagem e ainda pode garantir o presente da criançada com os melhores brinquedos. Localizado dentro do Smart Mais. Telefone 97 981 16 28 80 991 16 28 80. Falar com o Gianni. Casa de Carne do Ed. Carne de qualidade é aqui. Temos os melhores preços. Todos os tipos de carne bovina, frango e carne de sol. Aquele carvão para o seu churrasco. E vários temperos de qualidade. Localizado na rua Renato de Souza Pinto, no bairro Macaxeiral. Falar com o Ed. 97 981 15 2466. 98115 2466. Mercantil Acácio. No Mercantil Acácio você encontra variedades, então venha conferir os nossos preços. Avenida Mário Diogo de Melo, número 9639. Falar com o amigo Charles Acácio. Clínica Popular. Exame com médico oftalmologista. Agende na Clínica Popular o seu exame de vista agora mesmo. 97 98103 1827 ou 97 98121 4832. Samar Joia. Trabalhamos com fabricação e conserto de joias, sendo ela ouro ou prata. Localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro. Falar com Ademir. Telefone 97 98417 9319 ou Andressa 98404-0371. Qualidade e confiança que a sua joia precisa. Samar Joia. Qualidade e confiança que a sua joia precisa. Fale com Ademir 97 98417 9319. Ótica Rubi. Na Ótica Rubi você encontra lentes com total garantia a partir de R$120 e armações a partir de R$90. Encontre o óculos ideal para você. Ótica Rubi, sempre pensando em você. Telefone para contato 97 98121 4832. 98121 4832. Construferro. Tudo para serralheria e construção. Já leva tudo amarradinho. O pedreiro não vai perder tempo fazendo ferro. Rua Canaã, número 117, em frente ao ginásio Bola 7, na Praia do Gado. Contato 97 99902 1270. 99902 1270. Falar com o Júnior. Bomboniere Reino dos Doces. Lá você vai encontrar variedades de doces e também você vai encontrar o seu Cacau Show. Bomboniere Reino dos Doces. Restaurante da Chicá. Temos frango assado e carne assada todos os dias. E à noite, pizzas, sanduíches e sucos naturais. É só falar com o Marcelo. 97 98114 0276. Restaurante da Chicá. Hotel Alice. Apartamentos com maior conforto. Funerária Bom Descanso. Serviços funerários completos. Fale com o Bar. 97 98115 8483. 98115 8483. Laboratório de Prótese Volte a Sorrir. Prótese total, prótese parcial, prótese removível e prótese adesiva. Laboratório de Prótese Volte a Sorrir. Falar com o Isaquias. 97 98115 0073. 98115 0073. Colaboradores: Professor Tiago Levi, Cláudio dos Correios, Doutor Rafael dos Anjos, Manuel Barbosa. A voz que clama no deserto. Açougue Mercearia RS. Produtos de limpeza, estivas em geral, frios, açougue completo e aquele carvão para o seu churrasco. Localizado na Rua Canaã, fone 981-16-5401. Falar com João Flávio e Rosineide. AM Service Car. Borracharia autoelétrica, revisão completa do seu carro, troca de óleo, suspensão, alinhamento e balanceamento. Falar com Luizinho e Goiano. Pelo fone 98406-8042. E com o Alex Moraes pelo fone 981 28 1349. 9, ao lado da Casa de Bolo da Lília, em frente ao Bar Capixaba, na BR-317. Fátima Modas. Moda masculina, feminina, fitness infantil, bolsas e cintos. Os melhores look você encontra aqui. Parcelamos em até 6 vezes. Estamos localizados em 2 endereços. Na Avenida Amazonas, o centro, próximo ao Gazin, e a outra na frente da Escola Barão. Nosso Instagram, @Fátima_Modas_0. WhatsApp Fátima Modas, 981189722 ou 981085351. Você está ouvindo o programa A Voz que Clama no Deserto. Apresentação, Leônidas Nunes, o pregador do Evangelho. Mercantil Freitas, lugar onde você vai encontrar plásticos, alumínio, bebidas em geral, açougue completo, hortifruti, e temos também materiais elétricos e hidráulicos, tintas e vernizes. Estamos localizados em frente à Escola Barão, número 159, Praia do Gado. Falar com Josias, fone 98805-2235. A voz que clama no deserto. Mercantil Marrúcia, Avenida 15 de Novembro, no centro. Ao lado do Hotel Floresta, próximo ao Porto da Catraia. Lá você vai encontrar variedade de produtos, atacados e varejos. Lá você vai encontrar os produtos que cabem no seu bolso. Venha fazer as suas compras no Mercantil Marlúcia. Temos variedades em botas e calçados em geral. Você encontra vários produtos na promoção. Atenção para o telefone 98-981-25-9757. 981-25-9757. Falar com Railson ou Marlúcia. Mara Cabeleireira, cortes de cabelos feminino, escova, selagem, maquiagem, morena iluminada e venda de cosméticos. Mara Cabeleireira, endereço Avenida Amazonas, número 2631. Falar com a Mara pelo 979-8128-4711. 981-28-4711. Hotel Miraflores, ar-condicionado, internet, frigobar e Netflix. É só falar com Mi pelo 97-981-22-4880. 981-22-4880. Hotel Miraflores. Clínica Popular, clínica geral, ultrassom, exames laboratoriais, cardiologista, ginecologista de obstetra, psiquiatria, dermatologia, fonoaudióloga, psicóloga, enfermeira, obstetra. Atendimento de segunda a sexta das 7 às 18 horas, aos sábados das 8 às 12 horas. Clínica Popular, localizada na Avenida 1º de Maio, sem número, no centro, Boca do Acre, ao lado do Hotel Alice. Hotel Vale, endereço Avenida Boca do Acre, número 3800, no bairro Praia do Gado. Quartos completos, café da manhã e estacionamento. Fale com Pedro Vale, 97-991-38-1687. 991-38-1687. Hotel Vale. Clínica Espaço Saúde, Dr. Fábio, no Platô do Piquiá. Consultas em geral, pré-natal, ultrassonografia, obstétrica, endovagina, labdominal, tireoide, mamária, ultrassom preventivo, exame admissional e exame demissional. Clínica Espaço Saúde Dr. Fábio, Platô do Piquiá. Telefone 68-999-84-4848. 99 Super Smart Mais, sorveteria completa, mais açaí cremoso. Fale com o Júnior pelo 97-99902-1270. 99902-1270. Super Smart Mais. Sorveteria Friobon, localizado na Praça Assem Mustafa. Temos sorvete picolé, açaí cremoso, esquimo picolé, banana split, sundae colegial. Telefone 97-981-00-5740. 981-00-5740. Falar com Careca. Sorveteria Friobon. Mercearia Fé em Deus. Lá você vai encontrar variedades de produtos, bicicletas, ventiladores, fogões, geladeiras, roçadeiras. Venha você fazer as suas compras aqui conosco. Falar com Raimundo ou com a Loura pelo 97-991-45-8272 ou 97-991-80-6607. Endereço, Rua Renato de Souza Pinto, em frente ao posto Monarca Atem. Mercearia Fé em Deus. Lava Jato do Neto Benjamin. Lavamos o seu carro com carinho e damos aquele polimento com cera Carnaúba. E vai sair com aquele cheirinho de novo. É só falar com o Neto pelo 97-981-21-9645. 981-21-9645. Que ele vai buscar o seu carro com toda a responsabilidade e carinho. Lava Jato do Neto Benjamin. MS Transportadora. Transportamos de Boca do Acre a Rio Branco e de Rio Branco a Boca do Acre. Transportamos com segurança e seriedade. Contatos 97-981-14-4036. 68-999-87-4035. Falar com Zé Venâncio. MS Transportadora. Panificadora Ana Flávia. Telefone 97-98411-9658. 97-98411-9658. Espaço Festa, Avenida Getúlio Vargas, número 2117, no centro. Espaço Festa. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim. Mas o meu reino não é daqui, tu és o rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Mas eu nasci para isso e vim ao mundo assim, para dar testemunho da verdade. E a verdade sou eu. Quem é a verdade sou eu. Eu sou o rei, eu sou o rei que venci. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos lutariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Quem é a verdade sou eu. Quem é a verdade sou eu. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Jesus é a verdade. Não achei nele crime algum. E levando a sua cruz para aquele lugar chamado Calvário, crucificaram o meu Jesus. Quem é a verdade sou eu. Sou eu, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Mas quem é a verdade sou eu. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos lutariam por mim. Quem é a verdade sou eu, Jesus, o Filho de Deus. Mas ele ressuscitou trazendo a verdade. O meu Jesus, ele venceu. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Quem é a verdade sou eu. Quem é a verdade sou eu. Quem é a verdade sou eu. O Filho de Deus, Jesus é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é a verdade. O meu Jesus é a verdade. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos lutariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Quem é a verdade sou eu. Quem é a verdade sou eu. Jesus, o Filho de Deus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos lutariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Quem é a verdade sou eu. Sou eu, Jesus, o Filho de Deus. O que é? Meu Jesus, é a verdade. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos lutariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Quem é a verdade sou eu. Quem é a verdade sou eu. Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, eis que vi o meu anjo a face para preparar teu caminho diante de ti. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto e pregando e batizando o arrependimento para a remissão de pecados. E pregava dizendo: após a mim vem aquele que é mais forte do que o do qual não sou digno de me desatar a correia das sandálias. Eu em verdade, em vós batizado com água e ele, o em vos batizar com Espírito Santo. E eu vi uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado que me comprado. E logo o Espírito Santo o impediu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Ele venceu, o meu Jesus venceu. Dá-se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei de toda a enfermidade. Ele venceu. Havia uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado que me comprazo. Jesus, filho de Deus, poderoso és tu, Senhor Jesus, Espírito Santo. De onde veio essa cara de forma de Deus? Poderoso és tu, Senhor Jesus, Espírito Santo. E eu pregava dizendo: após a mim vem aquele que é mais forte do que o do qual não sou digno de me desatar a correia das sandálias. Eu em verdade, em vós batizado com água e ele, porém vos batizar com o Espírito Santo. E eu vi uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado que me comprado. E logo o Espírito Santo o impediu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Ele venceu, o meu Jesus venceu. Assim tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei de toda a enfermidade. Ele venceu. Eu vi uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado que me comprazo. Jesus, filho de Deus, poderoso és tu, Senhor Jesus, Espírito Santo. Jesus, filho de Deus, poderoso és tu, Senhor Jesus, Espírito Santo. Oh, levou que Espírito Santo e pediu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Ele venceu, meu Jesus venceu. Você está ouvindo o programa A Voz que Clama no Deserto. Apresentação: Leônidas Nunes, o pregador do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, meu irmão. Aleluia, estamos com vida ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Queria agradecer cada um ouvinte da voz que clama no deserto. Novo hino, né? Ele venceu em ritmo de forró gospel, meu irmão. Ficou bom, né? O negócio aí, né, meu irmão? Então a gente tem que estar todo tempo evoluindo, né? Meu irmão. A gente não pode ficar parado, não, né? Queria agradecer cada ouvinte, cada aqueles que compara na voz clama no deserto, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Posto Equador, gasolina de alta qualidade, a dura mais, lá no posto do seu Raimundo, né? Ali, o Raimundo, né? Todo mundo conhece, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também óleo S10, óleo diesel comum. E também a GR Gás, o gás da Fogás, também lá no posto Equador, né? Você já pode estar ligando no 981194214 ou no 98403-4272. GR Gás, o gás de qualidade, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também, né? Aquele nosso amigo Jaime da Lanchonete Shalom, do lado da loteria, né? Bem do lado ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também você pode merendar lá, né? Fazer o seu lanchinho lá. Você mototaxista, taxista, vamos dar nosso amigo, né? Ali do lado da loteria, né? É, bem do lado ali, né? Em frente ao posto do Messias, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também eu queria agradecer cada um ouvinte, né? Que o Senhor nosso é o Criador do céu e da terra. Não tem outro, né? Aleluia. Porque ele é digno de honra, glória e louvor, né? E também eu queria deixar o telefone do meu amigo Isaías, um delivery, 97-811-5948. Na rua Tião Leite, ali, próximo à Igreja Batista do Bosque, né? E na compra escolha lá na Vindingás, você vai concorrer 5 brindes, né? Você vai correr na compra de uma botija de 10, né? 8, 5 quilos, né? Você vai concorrer um brinde na hora, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Queria mandar um alusão para Dona Marinalda, lá, Dona Marinalva, lá no Lago do Recreio. O seu Antônio José, né? Todo mundo aí no Lago do Recreio. É isso aí, meu irmão. Vamos lá, né? Vamos dar audiência, né? O programazão aí, né? E lá na comunidade do Senap, a Catrine, a Samile e a Dona Maria Silva Borges, na Praia do Gado ali. Seu Francisco Dias, né? De Souza, né? No meu amigo Francisco, né? Lá no conjunto Antônio Jorge, né, meu irmão? Vocês do Antônio Jorge aí, do bairro Antônio Jorge. É, meu irmão. Antigamente chamava favela, né? Mas é um bairro muito próximo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde mora o pastor Quilo, Valderino, né? Constantino. Todos vocês, a Maria também, trabalha muito lá na casa do meu sogro também. Lá no Bacu, né? E também a dona Ivanila, a mãe da esposa do meu amigo, meu cunhado, pastor Shirley. Na comunidade Nova Vida, o seu Francisco, né? Seu Francisco Pereira, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E no ramal do Garrafo, dona Sebastiana, a dona Ivaneide, a esposa do meu amigo Juca, Railan, né? Para todos os postos de saúde do município, de Boca do Acre, para o Hospital Maria Genia aqui também, onde eu faço parte do quadro, para Erotilde, conhecido como Heró, né? Ela mora lá na Orla, a esposa do seu Josimar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também para o meu amigo Dedês, né? Meu amigo Dedês, encontrei aqui no hospital, né? Faz tempo que nós não conversávamos, né? Eu até tá trabalhando demais, né? Filho do meu amigo Ademir, né? Ali do Daime, né? É do 4 ali, né? Eu me dei. É pra ele, é engraçado. Ele tá com a sua esposa aí no hospital, hospitalizado, né? Diz que é gêmeos. O bicho fala logo de 2, ó. Deixa macho. Salvado seja o nome do Senhor Jesus. Um alusão, viu, Dedê? Todos vocês aí do Mapear, um alusão pra vocês, né? Salvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, né? E também um alusão lá no Cajueiro, né? Pro seu Francisco, né? Pro seu Francisco, conhecido como Chico, e a dona Raimunda, lá no Cajueiro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também queria mandar uma alusão pra Luciana, a esposa do Neemias, né? Pastor Neemias, e também, né? Pro Mike, né? O irmão do Shirley também, né? E pra sua esposa. Louvado seja o nome. Ele não perde um programa, meu irmão, também. Ele está nos ouvindo, né? A gente tem muita audiência, né, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também queria mandar um alô para dona lá na Floresta do Acre, para Rosângela, o Pedão, a Corrita, na rua 1º de Maio, seu Manuel Oscar, a dona Tereza, na colônia Bom Futuro, na cidade do Cruzeirinho. E no São Paulo, seu Bofinho. Ô, seu Bofinho, um alôzão pro senhor, viu? Deus te abençoe, meu irmão. Né? Pro seu Alci Pereira também, trabalha na Cavani, lá no Sapatini, linha 7, às 300 e Crema, bom lugar, deve ser bom lugar mesmo lá, né? BR-317, Vila do Monte, Canto Escuro 2, Floresta do Purus com a Creuza, meu, no Porto do Arroz ali, dona... No Porto do Arroz, na colônia Deus na Frente, com o seu Paulo, sua esposa Iracema, né? E também, para todo mundo trabalhar na nossa família Geni, já mandei, né? Uma alusão para a dona Rita, lá no Monte, Pé a Monte, né? E para o seu esposo Demar, né? E o nosso amigo Marguilson, né? E a sua esposa Leci, né? E o seu Raimundo, que trabalhou muito tempo conosco aqui na TV, né? Mercantil Marluz, lá nós vamos encontrar o frango de R$10,90, né? O quilo, né? A carne de frango, 20 frango, 20 quilos, aliás, é R$200, né? Você vai sair R$10 o quilo. E a sandália feminina, R$9,90. E a cartela de ovos, né? Vamos aproveitar, R$17,90. Também, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, uma alusão lá no Sapatininho, para a dona Elza, a Nena, a Luciana, o seu Benedito e toda a família, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. E também há uma alusão lá na a Rosivânia, né? É, minha. Ela estava indo no hospital, né? E mandando para a sua irmã Rita e Elis, né? A Rita lá no Liés, na comunidade Liés, né? Caminhar na comunidade Liés, né? Ela estava no hospital, viajar lá, né? Com um rapaz que estava lá enfermo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também nós tivemos ali na um culto abençoado também ali no, lá no Bernardo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi uma benção, né? Para todo mundo que foi lá, foi uma benção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a MCK, né? M Serviço K, né? Lá você vai encontrar, né, fazer a revisão do seu carro, alternadores, motor de... A revisão do carro faz tudo, né? Faz troca de óleo, suspensão, alinhamento, balanceamento e venda de pneu usado, né? Também, fator de butada aqui, né? Falar com o nosso amigo Alex Moraes, que é proprietário de lá, no 981281349, né? Alex Moraes está lá, e o Goiano, né? O Luizinho também, o eletricista, e também pra boa, fica do lado do bolo da Lília, né? Bem ali próximo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também eu queria mandar uma alusão lá pro o açougue e mercearia RS do meu amigo Flávio, né? Aleluia. E pra dona Rosineide também, né? Louvado seja o Mercantil Freita ali, em frente lá o Barão ali, né? A escola Barão, né? E também a Fátima Moda fica lá também, né? Tem outra loja lá da Fátima também. A Fátima Moda ali fica lá também. Mercantil bem em frente do Barão, né? E também a Fátima Moda fica localizada ali no centro da cidade, próximo a Gazin, né? Ela tá nos ajudando. Ela passa ela de 6 vezes no cartão, meu irmão. Vamos lá, comprar roupa de qualidade é com a dona Fátima Moda, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. Eu acho que já Raimundinho já deu, né? Aleluia. E também eu queria mandar um alôzão para os nossos amigos, né? Na Ótica Rubim, seu Dionísio também, doutor Fabrício, né? Doutor Fábio, né? Doutor Fábio, trabalha aqui no Hospital Maria Geni, né? E também o doutor Fabrício na Clínica Popular. Todos vocês, Marcelo da Chicá, tudo bem? Zé Venanço e pro meu amigo Vauricelli, que tá fazendo ali uma na frente, deve ficar muito bonita ali do... Também pra minha amiga Safira, né? Na Praia do Gado, né? O amigo Pedro do Vale, vocês também. Meu amigo Sama Joia, meu amigo Ademir, né? E também pro Raílson e a Marluce e pra todos vocês, meus amigos, minhas amigas, católico e espírito, para todos vocês aí, né? Mas o único que salva é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Dá uma esperança ainda na nova vida, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. E queria mandar também uma alusão, né, para todo mundo aí no centro da cidade, os comerciantes, para todos vocês. Aqui no meu amigo Charlie Acácio, no Platô do Piquiá, no Super Smart Mais, meu amigo Júnior, né? E também a Jeane, né? A esposa do Nani, né? Da Big Variedade. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para ficar mais bonita. É, meu irmão. Deus... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos com o hino e voltamos já. Tu és santo, tu que me alimentas. Jesus, tu és o ar que eu respiro. Tu és a água mais pura, tu és santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhará e buscai a minha face, e se desviados do mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos meus ouvidos, a oração que fizestes nesse lugar. Jesus é bom, Jesus é bom, pois agora eu escolhi consagrar esta casa para que nela esteja o meu nome. Para sempre estará fixos meus olhos e o meu coração. Jesus é bom. Meus olhos estão abertos e os meus ouvidos, a oração que fiz neste lugar não vou esquecer, porque Jesus é bom, porque Jesus é bom. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se desviados do mau caminho, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Jesus é bom, Jesus meu amado mestre, Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estamos de volta, meu irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Porque Ele é digno de honra, glória e louvor, né? Aleluia. Tu és tudo na minha vida. Jesus, tu és maravilhoso. Acho que o celular não quer dar nada, não. Vamos para a palavra de Deus, que é mais importante do que um prato de comida, meu irmão. É o pão que nos alimenta, né? É a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Queria mandar um alô para meus amigos taxistas, mototaxistas, meus amigos policiais também, né? Que tem muito aí que nos ouve, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também para o meu amigo Johnny, né? O pai do bebê também, que sempre está nos ouvindo aí também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. Porque sim, Ele é digno de honra, glória e louvor, né? Não existe outro Deus fora desse, né? Se existir algum, é só. Mas não existe, né? Não tem outro, né? Que deu a vida para nós, né? É, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Está na página. Tá emendado. Vamos lá. Aleluia, vamos lá. Qual de vocês que constrói uma torre, primeiro não se senta para calcular os preços, para ver se tem dinheiro suficiente para completar, para construir? Você precisa ter o dinheiro suficiente para construir. Só vê, você começa a obra e a obra não termina, porque não tem recurso, né? Você precisa ter recurso para você começar algo. Não adianta você tirar do seu próprio eu posso, tudo eu posso fazer, tudo isso é comigo. Mas se não tiver o dinheiro, o pedreiro precisa receber o pedreiro, o carpinteiro, o servente, todos eles, né? Mas você tem que calcular o custo da obra, né? Seguir Jesus tem um custo. Tem um custo seguir Jesus. O custo é você deixar essas vidas que você está levando, né? As coisas deste mundo que não interessa a nós, só traz desavenças muitas vezes, né? Há um custo deixar o vício, deixar a prostituição, as drogas, a enganação, né? Deixar seguir Jesus tem um custo. Tem isso, tudo é um custo. É sair do seu conforto e seguir Jesus. Não adianta a gente seguir Jesus do jeito que a gente quer. Não é assim. Tem que ter um custo. Tudo tem um custo. Você, quando vai comprar um carro, você vai analisar bem se você vai vender ou comprar o seu, porque vai ter um custo você comprar outro. Se você vai vender uma terra, você tem que analisar bem o que você está fazendo, pedir se vai dar certo. Vai ser um custo que você vai vender, ao mesmo tempo você vai ter uma perca, né? Perdeu a terra que você já vendeu, né? E gastou o dinheiro naquilo que não era pão muitas vezes, né? Então, se você precisa ter muita experiência nisso aí. Você precisa seguir Jesus. Tudo isso tem um custo. Você precisa pedir a direção do nosso Deus. Mas também precisa pedir muito a direção do Senhor. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Porque sim, Ele é digno de honra, glória e louvor, né? Porque não existe outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você tem que abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus. Você tem que abrir mão de algo para seguir Jesus. Não importa o que, é que você vai abrir a mão para seguir Jesus. É melhor do que coisa que você precisa fazer na sua vida é seguir Jesus. Você segue Jesus, né? Aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não carrega a sua cruz, não pode me seguir. Você não pode seguir Jesus. Você tem que carregar. Não pode ser discípulo de Jesus. Você tem que ser discípulo de Jesus. Tem que carregar a sua cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qualquer que construir uma torre, primeiro não vão se sentar. Construir uma casa, primeiro não vão se sentar. Comprar um carro, não vão se sentar para ver se vai ter o dinheiro suficiente. Calcular os preços. O comerciante, quando chega no mercado, ele não vai calcular os preços direitinho. Quanto vai pagar de imposto, quanto é que vai sobrar, quanto é que ele vai ganhar. Tudo isso há um custo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, não faça isso por... Tem pessoas que fazem coisa por impulso. Sim, faz um impulso. De repente, quebra, né? Porque ele foi no conselho de pessoas erradas, né? Você tem que ouvir a voz certa e fazer a coisa certa. Se você ouvir a voz errada, você vai fazer a coisa errada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 9 de Lucas, né? No capítulo 23 e 24, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Pois quem quiser se salvar, salvar sua vida, e a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por mim, por causa, quem perder sua vida por mim, por causa, este se salvará. Lucas capítulo 4. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando as pessoas dizem, eu me encontrei agora com a minha igreja, que eu quero é esta. Eu me encontrei com este marido, eu quero é este. Eu me encontrei com a pessoa que eu queria morar comigo. Né? Não é isso? Amor à primeira vista, né? É bom. Mas geralmente isto está relacionado em auto egoísta. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus disse, se você quiser se encontrar, primeiro tem que negar a si mesmo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Carregar a cruz é seguir a Jesus. Pode parecer um estilo de vida miserável, mas não é, né? Não é uma vida miserável. Mas na verdade o que é isso? É você colocar Deus em primeiro lugar. O significado disso é você botar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E chega, e se chegar a Deus, dizer, Senhor, aqui estão os meus objetivos. Quais são os objetivos a alcançar? Você tem que ter uns sonhos. Aqui estão meus sonhos. Aqui estão aquilo que eu aspiro e quero conseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui também estão as minhas fraquezas. Tudo aquilo que me leva ao pecado. Entendeu? Você entendeu? Aqui estão meus sonhos. E aqui também tem a minha fraqueza. Tudo aquilo que me leva a pecar. O que é que leva você a pecar? Né? Todos nós somos pecadores. Jesus não veio aqui para os bons, mas veio para os doentes. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele veio para os pecadores. Acredita que os teus planos são melhores do que os meus. Por isso, eu entrego a minha vida a ti. Fico muito feliz em me rei. E perceber-me que os grandes motivos é o favor da valoriação. Né? Você, muitas vezes nós somos fracos mesmo. Nós somos fracos. Nós enfraquecemos, finalmente nós ficamos enfraquecidos porque não buscamos mais ao Senhor. Não buscamos esse Deus. Não buscamos em oração. Acho que Deus virou as costas. Eu digo, Senhor, tu virou as costas para mim? Perguntei dele. E Deus trabalha em silêncio. Deus não trabalha do jeito que a gente quer. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você ama o seu próximo? Marcos capítulo 12, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas ficam irritadas muitas vezes. Você não pode ficar irritada. Tem que ter mansidão. Porém, eu sempre dizia que não precisava, né? Não precisamos ser ensinado a amar nós mesmos, porque já fizemos isso naturalmente. Você faz naturalmente. Jesus apenas estava dizendo que já que nós nos amamos a nós mesmos, que tal nós amar o nosso próximo da mesma forma, vírgula, ponto de interrogação. Você ama seu próximo? Quem é seu próximo? É algo, uma pessoa diferente, que você não conhece. Você vai ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Isso é basicamente isso, esse assunto. É que você tem que ter, amar o teu próximo e seguir a Jesus. Não valorizar o seu ego, nem a sua alternância, muitas vezes, né? Muitas vezes nós negamos o negócio. Aqui não é se encontrar, mas negar. É isso mesmo. Você quer se encontrar com Jesus? Você tem que negar muitas coisas, né? Você tem que seguir Jesus, tem um custo. Não é fácil. Eu saí de casa, né? Eu não devia nem se contar isso, mas serve por testemunho, né? Estava ali trabalhando no hospital, eu estou trabalhando hoje, né? Às vezes as pessoas não entendem como eu agi de Deus. Eu digo: Senhor, hoje eu não vou levar meus cartão de crédito. Para que levar para endividar mais? Eu não vou levar, né? Tu está na frente da direção de tudo, né? Tu está na direção de tudo, porque se te levar, a gente vai ter que gastar algo. E eu não posso, né? Que ninguém sabe, né? O negócio aqui é não se encontrar mais sem negar a si mesmo. Você quer se encontrar? Há um custo disso. Se você quiser fazer um investimento com um retorno, geralmente você precisa ter uma experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Chega no final, né? E já tá. Já dei já uma. Pulei um stop aqui, né? Negue a si mesmo. Há um custo para você seguir Jesus. Há um custo para você. Você precisa de Jesus. Eu preciso dele. Nós precisamos dele, do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso Criador. Eu disse que não ia dar os meus cartões de crédito porque eu tinha certeza que recebia algo. E recebi, né? Porque as pessoas enviam as pessoas para ajudar a gente, né? Não é fácil você viver. Ah, você vai viver pela fé? A fé é. Vai vender limão, vai vender cocada, o cara tem aquele vídeo, né? Mas nós vivemos pelo que Deus é, pelo que Ele faz conosco. Ele que dá tudo para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu, o investimento, você tem que ter um investimento, um retorno. Ontem eu disse: Senhor, será que tu me abandonou? Às vezes você pensa assim, mas Deus nunca te abandonou. Jamais vai abandonar um filho seu. Jamais vai abandonar você. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Você tem que crer no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um hino maravilhoso. Ele venceu. Deus me botou na pasta agora aí. Ritmo aí. Bacana. Ele venceu. E voltamos encerrando o programa. Porque você é um vencedor. Você é uma vencedora. Porque Ele é maravilhoso, esse Deus.

A rádio Eu e Você apresenta programa Espaço Missionário, um programa da Igreja Assembleia de Deus Ministério Missionário, na apresentação do pastor Paulo. Programa Espaço Missionário, levando a palavra de Deus a todas as famílias de Boca do Acre. Imaginou Deus conversando com o fogo? Eu imagino que foi mais ou menos assim. Fogo, eu sei que te criei para queimar. Eu te fiz quente. Quem pode resistir ao teu calor incandescente? Ninguém pode escapar das tuas brasas labaredas. Tu és fogo. Mas hoje você vai ter que agir bem diferente. É que que três jovens que me adoram e que são tementes serão lançados amarrados na fornalha ardente. Mas quando eles entrarem na fornalha, o Todo-Poderoso vai mostrar a sua proteção diferenciada. Você está proibido de queimar. Não toque nas vestes e nem nos cabelos. Não queime seus pés, não deixe nem cheiro. Apenas as cordas pode consumir. Eu sou o que sou e hoje estou aqui passeando no meio do fogo, dando livramento para o meu povo. Alguém não entende o que está vendo. Glória a Deus, o nosso muito boa tarde para você, né? Louvado seja Deus, mais um começo de semana. Queremos adorar e glorificar o nome do Senhor, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe cada dia mais a sua família, o seu lar. E não esqueça que Jesus, ele está voltando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos aqui nesse momento agradecer a Deus pela sua vida, pelo final de semana maravilhoso que Deus nos deu, os cultos maravilhosos. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa tarde. Vamos orar, querido Deus, querido Pai. Queremos aqui te agradecer, te louvar, te enaltecer na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe, meu Pai. De maneira especial, a vida de cada um, meu Pai, dos teus filhos. E assim, meu Deus, abençoe esse programa, fica conosco, permanece conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o filho da irmã Eunice, Humberto, ele perdeu todos os seus documentos. A irmã Eunice, ela mora ali no final da rua do 45, em frente, depois da casa da antiga casa da Glécia, filho da irmã Jamile. Humberto é o filho da irmã Eunice, né, que é a tia ali do Aldo Altivo, que Deus abençoe, né? Ele é o irmão da Marta ali do açougue, né, da Ana Paula ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que achou os documentos do Humberto, filho da irmã Eunice, a qual sempre a gente manda alô aqui para ela, né? Ela é patrocinadora também do programa. Então, se você achou, ele é, né, sobrinho do Aldo Altivo também. É Humberto, tá? O nome dele é Humberto, louvado seja o nome do Senhor, tá? É Humberto Ferreira Félix, tá? Humberto Ferreira Félix, tá? E a irmã Eunice, ela vai lhe dar uma recompensa, uma gratificação, tá? Você que achou todos os documentos do Humberto Ferreira Félix, tá? Filho da irmã Eunice, você achou, vá lá, procura o Daltivo, procura o açougue da Marta, procura a irmã Jamile, que ela vai levar você até a irmã Eunice, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, tá? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você, né, que ouve o programa, tá? Você que achou os documentos do Humberto Félix, né? Ferreira Félix, louvado seja Deus, tá? Humberto Ferreira Félix, você entra em contato conosco, então vá na irmã Jamile, no açougue da Ana Paula, procure o Adaltivo e você será bem gratificado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos de Toinho de Aripibu, Prego Batido e Ponta Virada. Num triz e se responsabiliza pela palavra que diz. Prego batido e ponta virada é a palavra do crente, é assim que tem que ser, não pode ser diferente. Prego batido e ponta virada é a palavra do cristão, Não pode haver meio termo. Tem que ser sim, sim, não, não. Não é fama, nem beleza e nem a sua estatura. Pode ser analfabeto, também pode ser anão. Mas se falar a verdade, para mim vale um milhão. O homem pode ser bonito, pode ser um grandalhão. Mas se não tiver palavra, pra mim não vale um tostão. Prego batido e ponta virada é a palavra do crente. É assim que tem que ser, não pode ser diferente. Prego batido e ponta virada é a palavra do cristão. Não pode haver meio termo, tem que ser sim, sim, não, não. Pois quem valoriza o homem não é a sua cultura. Não é fama, nem beleza e nem a sua estatura. Pode ser analfabeto, também pode ser anão. Mas se a verdade não, o homem pode ser bonito, pode ser um grandalhão. Mas se não tiver palavra, pra mim não vale um tostão. Prego batido e ponta virada é a palavra do crente. É assim que tem que ser, não pode ser diferente. Prego batido e ponta virada é a palavra do cristão. Não pode haver meio termo, tem que ser sim, sim, não, não. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom demais. Você que achou os documentos de Humberto Ferreira Félix, por gentileza, procure ali a irmã Jamile, tá? Procure o açougue da Ana Paula ali, que é a irmã dele, a Marta, né? E você será muito bem gratificado, tá? Todos os documentos de Humberto Ferreira Félix, tá? É do filho da irmã Eunice, tá? Tia do Adaltivo. Então, por favor, você que achou, tá? Procure ali a irmã Jamile, então a açougue da Ana Paula ali no final da rua do 45, tá? E você será muito bem gratificado. Gente, hoje fecha mês Gazin. Em até 15 vezes sem entrada e sem juro no carnê, tá? A Gazin, ela facilita para você. Fecha mês Gazin, toda a loja, tudo em oferta, em até 15 vezes sem juros, tá? Também nós temos o Baratão da Carne, do meu amigo Ala. O Baratão da Carne tem todo tipo de carne para você. Então, você quer comprar carne, vá no Baratão da Carne, antiga farmácia do Carlinho. Você vai encontrar uma vasta variedade em carne. 981-24-1234 ou 99611-0517. Você fala com o Ala. Quero mandar um abraço ao meu amigo presbítero Manuel Oscar, né? Que Deus abençoe ele, a sua neta Raíssa, sua esposa, né? Louvado seja Deus, Dona Tereza. E também o Raimundinho, o esposo da minha amiga Raíssa, que Deus abençoe esse casal abençoado. Também quero mandar na paz do Senhor para a irmã Júlia, lá na Floresta do Acre. Deus abençoe ela, seu esposo, seu Dico, no nome do Senhor. Também eu quero mandar na paz do Senhor, agradecer a Deus pela vida do meu amigo Visomar Ferreira Julião, Gabriel Lopes Julião, Lara Lopes Julião, Débora dos Santos Lopes, Amaldo Joaquim e Quirema de Baixo, Colônia GL. Um abraço para toda essa família abençoada do nome do Senhor. Também para Raimundo e irmã Andrade, que Deus abençoe a vida dessa grande mulher de Deus, que Deus venha abençoar ela e toda a sua casa. Deu problema na sua moto, você quer consertar a sua moto? Vá na Moto Esporte Esporte. A Moto Esporte tem todo tipo de peças e acessório para a sua moto. Então aproveita e vá lá conversar com meu amigo Neca, o melhor mecânico, né? Louvado seja Deus, em moto, ali em frente, o Lava Jato do Robson. Vetmac, tudo que você precisa A Vetmac tem para você. A mesma é representante das marcas Steel. Duas lojas para melhor atender você. Uma aqui do lado da UEA e a outra na Cidade Baixa, na Avenida 15 de Novembro, não é? Minha amiga Ana Lúcia Barbosa, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Paulo, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sempre sua família, meu amigo. Obrigado, minha amiga Ana Lúcia, Deus te abençoe também. Mercantil Avenida, do meu amigo Osivaldo, tudo que você precisa, o Mercantil Avenida tem para você. Aproveite as promoções e as novidades que o Mercantil Avenida tem, tá? Ali em frente à coluna dos pescadores. Bela Moda, calça, camisa, camiseta, short, saias, blusa, tudo que você precisa, a Bela Moda tem para você. Então aproveite as promoções, tá? E na rua 15 de Novembro, você vai encontrar o Mercantil Casa de Carne e Distribuidora Leonardo, ali em frente ao Porto da Catraia. Aproveite lá para você ver as novidades que tem, tá? Um abraço para o seu Lico e também para a sua esposa, que são os pais ali do Leandro e do Leonardo, não é? Flor de Lis Boutique, as últimas tendências da modas para compor o seu look nesse verão. Aproveite as promoções e as novidades que a minha amiga Reni tem para você. Localizado na rua João Gabriel, próximo ao Hotel Alice, 98116-5914. Mercearia Paiva, tudo que você precisa, a Mercearia Paiva tem para você. 98103-1800. E lá você vai encontrar o projeto das placas solares. Gente, é incrível, tá? Para todo tamanho, tanto para a cidade como para o interior, para o fazendeiro. Aproveite as promoções, tá? Vem técnico especializado para instalar suas placas solar. Então aproveita e você vai lá na Mercearia Paiva, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço também à irmã Lendina, ao filho dela, que é peão de fazenda. Deus abençoe ele, o Doia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a meu amigo patrocinador do Sacolão, meu amigo Marcelo Arruda, esposa e família. Deus te abençoe, meu amigo Marcelo. Tudo de bom pra você, mano, véi. Louvado seja Deus. É minha amiga Cristiane Silva também, já está aqui na plataforma digital. Também temos para você aqui as drogarias Pague Pouco. Tudo que você precisa, as drogarias Pague Pouco tem para você. As melhores drogarias de Boca do Ar, drogarias Pague Pouco. A que melhor vende e a que melhor atende e preço baixo. Uma do lado da Igreja Universal e a outra do lado da Guarda Municipal. Louvado seja o nome do Senhor. Mercantil Acácio, tudo que você precisa, o Mercantil Acácio tem para você. Estivas em Gerais, meu amigo Charles Acácio, tá aí para atender você com muito carinho. Mercearia e Açougue LT da minha amiga Rosa. Carne, alcatra, filé, maminha, pá com osso, pá sem osso. E uma mercearia completa para atender você do lado do meu amigo Marçal, ali na Travessa Barão, próxima à Escola Barão. Dani Souza e Dani Cosmético, ali no Maria Leopoldina, 98808. Fala com a Dani, escolhe seu perfume, o seu kit e que Deus abençoe, né? Vidraçaria Rio Branco, tudo que você precisa em vidros, a vidraçaria atende você à sua altura aqui em Boca do Acre, 98109-5407. Neide Moda, tudo que você precisa em confecções, a dona Neide tem pra você. Calças, camisas, shorts, vestidos, blusas, bermudas, é com a Neide Moda, em frente à casa da mãe do saudoso Kiko Barone. E agora você vai encontrar a Peixaria Casa de Carne do Bené, é isso mesmo, uma nova casa de carne, uma nova peixaria, foi toda instalada dentro do mercado, carne de qualidade do Frisan. Peixes escolhido a dedo na Peixaria Casa de Carne do Bené. É dentro do mercado municipal. Deus abençoe. Também temos o açougue da Ana Paula ali, não é? No final da rua do 45. Aonde você que achou os documentos do Humberto Ferreira Félix, vai lá na Ana ou o lanche da irmã Jamira, que fica bem em frente. E lá você será bem recompensado. Padaria Estação do Pão do meu amigo Francisco. Atrás do campo de futebol, uma vasta variedade em massa, pão, doce, salgados, tá? É lá na padaria Estação do Pão. Eu quero falar também da mega promoção lá no Comercial Ventura. Tudo que você precisa em alimentos frios e congelados, ali em frente ao posto Osival. E o JL Lanche, da minha amiga Glécia, atrás do posto Osival também. Mercearia Juan, na descida do Porto do Messias, você encontra a Mercearia Rua do meu amigo Bob, tá? Aproveita e vai lá para você ver a mega promoção. Genesi Eletro e Genesi Autopeças, tá? Você precisou de um móvel, de uma caixa de som, microfones, sanduicheiras, ferro, é na Genesi Eletro. Peça para o seu carro, Genesi Eletro, Genesi Autopeças, 981046714, em frente a JF Sena Promotora Empréstimos Consignados. Tá pensando uma grana? Vá na Sena Promotora. RQ Motos do meu amigo Heré, peças e acessórios na compra acima de R$30, você ganha um cupom para concorrer a uma revisão. Aproveite e vá lá no meu amigo Heré, tá? Ali perto da quadra Bola 7, Sales Móveis, mesas, cadeiras, tudo que você precisa em móveis, a Sales Móveis tem para você. Na avenida ali, na rua, louvado seja Deus, em frente, o açougue da família, na rua São Lázaro, antes do conjunto Antônio Jorge, tá? Quero mandar um abraço ao Marcelo do Santos Lima, da comunidade de Deus é Fiel, Canto Escuro 4, que é ali a mãe do Marcelo, a dona Raimunda, gerente ali do Hotel Calacina. Casa das Baterias e Autoelétrica Lima, com a minha amiga Fran, né? E Emanuel, Autoelétrica Lima, com a minha amiga Fran, e também Casa das Baterias, com peças e acessórios para o seu carro, ali no desvio, tá? Telefone de lá, o 981-1567-42. Mercantil Shalom, do meu amigo Israel Bessa, tudo que você precisa em alimentos, produtos alimentícios, é só no Mercantil Shalom e outras variedades também. Na Rua Nova, número 141, em frente à casa do meu amigo Clemildo. Comercial Deus é Fiel, ali do lado da feira do produtor, meu amigo Antônio José. Açougue da família, da minha amiga Rayane, do Tony, do Alexandre. Você vai encontrar um açougue e uma mercearia completa para atender o povo do conjunto Antônio Jorge e da principal da São Lázaro. Mercantil Boca do Acre, a antiga Casa MR. Você vai encontrar verduras, hortaliças fresquinhas para você. Na Avenida Amazonas, em frente à casa do Saudoso Grosso, distribuidora e mercadinho da família do meu amigo Lucas. Tanto no atacado como no varejo, a distribuidora e mercadinho da família tem para você. Aproveite e vá lá. Baratão do Povo, meu amigo Venus, ali no centro de Boca do Acre. A lojinha da Nilma não é diferente. Perfumes, hidratantes, maquiagens, roupas e confecções em geral. Após a escola, Pingo de Gente, atrás da oficina do seu negro, esse grande mecânico profissional, seu negro do bem-vindo. Açougue e mercearias, aliás, cadê, tá aqui. Quero mandar um abraço ao empresário França da Castanha, tá? Esse homem que gera trabalho e renda para o município de Boca do Acre. Bicicletaria RJ do meu primo James, dentro do conjunto Antônio Jorge, no final da rua Gaivota. Comercial RS de Souza, a sua feira entrega pessoalmente lá na sua casa, alimentos, produtos, é só no Comercial RS de Souza, promoção, preço baixo, tem endereço certo. Ali, bem pertinho de você, bairro Macaxeral, em frente à mercearia Fé em Deus. Centro das Novidades, meu amigo Celino, tudo que você precisa, o Centro da Novidade tem para você em frente à Igreja Católica. Mercadinho Emídio, rações para gato, cachorro, pinto. Você vai encontrar uma vasta variedade em alimentos frios e congelados, também produtos, tá? E também uma vasta variedade em ferramentas. Do lado do Zuíta, próximo ao Chico da Borracha. FC Cell, tudo o que você precisa para o seu celular. Localizado no centro de Boca do Acre, em frente à drogaria do Isaú. Pontão Equador e GR Gás, tudo que você precisa em combustível e gás de cozinha. O Pontão Equador e GR Gás tem para você, tá? Em frente ali o antigo varejão do Lá. Você quer cortar o seu cabelo? Vá no meu amigo Heraldo Cabeleireiro. Aproveita e vá lá para você mudar o visual. Deus abençoe a vida de todos os nossos patrocinadores do programa Espaço Missionário, né? Deus abençoe a vida de todos vocês que ajuda, tá? Que contribui, tá? tá? Louvado seja Deus que gosta do programa, tá? Que Deus abençoe. Hoje temos nosso culto de oração e doutrina. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui também nos assistindo. Ontem tivemos um domingo maravilhoso ali na casa do meu amigo Adarias, da Gomes, juntamente com o Antônio Sena, ao meu amigo Capitão. Que Deus abençoe eles. Louvado seja o nome do Senhor na vida dos homens de Deus. Que Deus venha abençoar a vida deles de maneira especial. Quero agradecer a Deus pela vida dos amigos. Que Deus abençoe a vida do meu amigo Ravani, que está aqui, do Francisco Santos, também do Lauriette, a todos que a gente manda todos os dias o nosso alô aqui para você, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, no nome de Jesus. Vamos de louvor, Chaga Sobrinho, a um homem no recinto. Esse nome Maravilha! Louvado seja Deus! A minha esposa aqui, a Raíla, ela oferece um hino, A Mão de Deus, com Dalete Hungria, oferece a todos os irmãos, e também ao irmão Capitão e sua esposa. Ela oferece também ao Dadá Gomes e a sua esposa, e agradece pelos Tucumã. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus! Que Deus abençoe a vida do Dadá, do Capitão. Foi um domingo maravilhoso, juntamente com meu amigo Antônio Sena. Que Deus abençoe a vida do pastor Samuel Mota, pastor Eliel Mota. Deus abençoe a vida do pastor Itamar também. Deus abençoe o doutor Sebastião, a dona Rita, a dona Vera da Verdinete. Que Deus abençoe a vida dos nossos patrocinadores. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado nessa tarde. Vamos de Dalete Hungria, A Mão de Deus. Meu amigo Hilder falou aqui, pastor Paulo, o programa seu é nota mil. Quero mandar um abraço e oferecer um hino ao pastor Cabargo, um hino com o Fernandinho, né? Louvado seja Deus, o Debo já procurou aqui. Então tá dado o recado aí, obrigado, meu amigo Hilder, né? Que Deus continue te abençoando, obrigado pelo carinho, meu mano. Tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Esteve do seu lado em toda a trajetória. Glória a Deus, quero agradecer também a vida do seu Neno, a sua esposa, ali da Torre da Viva, né? Sempre ela doa roupa usada, né? Os filhos, as noras, os genros, né? Que Deus abençoe a vida dele, desse casal abençoado, que Deus possa abençoar ela de maneira especial, tá bom, dona Neno? Não sei que a senhora tá me ouvindo, seu Neno, agora, amanhã, pela manhã, eu estarei indo aí pegar, tá bom? Que Deus lhe abençoe, meu, muito obrigado mesmo, que Deus venha cada dia mais lhe abençoar, no nome de Jesus. Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que é a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Também chegou aqui o nosso amigo, parceirozão, Valci Bezerra. Deus abençoe a vida do meu amigo Valci Bezerra e toda a sua casa, sua esposa, seu filho Jonathan, né, o seu príncipe. Deus abençoe sua vida, Valci. Deus te dê paz, saúde, cada dia mais, meu amigo, no nome do Senhor dos Exércitos, tá bom? Louvado seja Deus. Irmã Maria Vieira pediu o hino. Damares, eu sou o que sou. Daqui a pouco nós vamos ouvir o hino. E agora nós vamos pedir, ouvir o hino que o meu amigo Hilder, né, manda para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu? A minha bênção será sobre ti. Yeah. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, Ah, filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, no. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, e ouvirei de sua boca e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história eu sei pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, oh. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Maravilha, coisa boa, louvado seja Deus. Uma nova história, Deus tem uma nova história para você, meu irmão. Não ouça Tobia, não escute Sambalate. Continue no propósito divino, continue adorando, continue pregando, continue anunciando as virtudes daquele que me chamou, eu e você, das trevas para a sua maravilhosa luz, não é verdade? Então continua, esquece, sabe? Esqueça tudo aquilo que atrapalha o reino de Deus. Esqueça, vá em frente, continua no teu propósito, uma nova história, um novo tempo, né, para a sua vida, né? Damaris, eu sou o que sou, a pedido da nossa querida, amada irmã Maria Vieira. Nações, sou quem trabalha e não se cansa, sou o maior, ninguém me alcança, eu sou o guarda de Israel, sou quem pode dizer sou fiel, faço o que quero e não vou preso, eu sou o último e o primeiro, eu sou o lírio dos vales, sou a trindade, mas sou um. Universo. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus é bom demais, não é? Queridos, nós eu quero trazer aqui para você uma reflexão. Meu amigo Barone, meu amigo, aliás, David Ravani, vai colocar aqui um fundo para nós, né? Para nós meditar nesses minutos que nos restam. Eu quero trazer para você aqui um convite, onde Jesus faz num dos seus evangelhos sinóticos, onde quem narra é o ex-cobrador de imposto consagrado ao evangelista Mateus, né? Capítulo de número 11, o verso de número 28, Jesus faz esse convite, dizendo assim, nos seus berutes, radachás, né? Que é o evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? O fardo de Jesus é leve. Vamos lá. Para nós entrarmos nessa narrativa escrita pelo Cristo reto, ele faz um convite às pessoas cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. Ele quer fazer uma troca pelo fardo dele, pelo seu, que está pesado. As situações, a diversidade da vida, as lutas constantes, os traumas, as sequelas, os gargalos da vida, traz para nós os cansaço, traz para nós o desespero. Muitas das vezes, de você que é pai de família, olha para dentro de casa, às vezes não tem um feijão, às vezes não tem o açúcar, às vezes falta o pó. A você que recebe todo mês, só dá para pagar as contas e mais nada. A gente vai se cansando disso. É aí que quando o corpo físico se cansa, a alma também. Louvado seja Deus. E agora o Mestre Jesus faz um convite a você que está cansado, oprimido e sobrecarregado das deveras situações, das lutas, das batalhas, das frustrações nessa vida. E agora Jesus, ele faz um convite, ele quer salvar sua alma, ele está disposto a entregar todo a sua leveza, o seu amor, a paciência, a graça, a bondade, o perdão, o paraíso. Ele tem tudo isso no fardo dele. Ele quer trocar pelo seu. Agora deixa eu te dar um lembrete, meu irmão. Você já viu lá no hospital cama de casal? Não tem cama de casal, só tem uma. Você não vê cama de casal em hospital. Só é uma, medite nisso que eu vou lhe dizer hoje. Quando alguém recebe um boleto, não vem dois nomes no boleto. Só vem um nome no boleto. Você não vê um caixão com dois lugares. Você só vê um caixão com um lugar. Pastor, o que que o senhor quer dizer com isso? Que os amigos vão passar, os amigos vão sair de perto. Tudo na vida, Salomão diz que tudo na vida passa, é passageiro, meu querido, minha querida irmã, é passageiro aqui na terra dos viventes. Eu e você somos passageiros, tudo na vida passa, amigo passa, Casamento passa, filho passa, mãe passa, o pai passa, o dinheiro, a fama, a juventude, tudo passa. Ei, pelo amor de Deus, tudo passa. E para onde eu e você vamos, que é um caixão, só tem um lugar. Não dá para levar amigo, não dá para levar riqueza, não dá para levar quem a gente gosta, não dá. É só você e você, é só eu e eu. Nós precisamos acordar para a realidade do arrebatamento da igreja. É muita picuinha dentro da igreja. Acorda, irmão, larga disso. É muito disso e me diz, sai fora disso. Não entra nessas coisas. Persevera na tua alma, persevera no teu caráter, persevera que tem alguém te vendo, tem alguém te observando, a tua família está te observando, a tua esposa, os teus filhos, e você metido nessas coisas que não traz nenhum elevo espiritual para a tua vida e nem para a tua alma. Ela está ficando cansada de você estar lutando nessas coisas. Desperta, meu irmão, acorda. Jesus está fazendo um convite ainda, vinde a mim. Não entra nessa de estar falando de A e de B pelas costas, sai disso, você está acabando com a sua alma, você está distanciando o céu de você. Precisamos se despertar, porque a igreja será lavada, será levada, aliás, perdão, será levada daqui. Eu sou pré-tribulacionista, após a grande tribulação a igreja será arrancada. A igreja não será tirada antes da tribulação, não vai. Não vai. Se você estudar o que é um pós-tribulacionista, você vai entender o que eu estou falando. Tudo tem respaldo, capítulos e versículos e livros para provar isso. Então você está cansado, sai dessa vida enquanto há tempo. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra e com esse belo hino, Marcos Aurélio, Um Novo Tempo. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Vida, agora tu podes cantar. Eu sou o Senhor teu Deus que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Eu ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão. Eu estendo novos céus e crio nova terra e digo a Sião: tu és o meu povo. Despertai, despertai.